som, a edição do Estádio 97 aqui pela Energia 97. A partir de agora, então, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também em nome de PV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3337888. Ou acesse bvfinanceira.com.br. E também Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol, tá no ar, o Estádio 97, meus amigos. Boa tarde. Fala, Dudu. Tudo bem, senhores? Boa tarde. Melhor agora. Cadê o seu Bento? Karsug tá aqui. Você tá aí, seu Bento? Não, não tá aqui. Você o seu Bento. Você falou Karsug. Peraí, seu Bento, o senhor vai estar agora. Exato. Assim. Bento. Seu Bento. Beleza? Ah, oi, agora sim, seu Bento. Tô aqui. Como tudo bem, seu Bento? Está? Bom. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem com vocês? Tudo bem, aqui, senhores? Tudo bem. Nós, Dudu. Bora, ia começar. Cair o mundo e não caiu, velho. Nossa, ia cair o mundo. Já choveu. Pouco. Já choveu. Ah, mas parecia que ia ter um... Tá bom, chega. O mano tá fantasiado de rolezinho, velho. Hein, ô? Rolezinho? Como assim rolezinho? Parece que ele foi fazer um rolezinho e chegou agora. É bermudinha. E aí, mano? Tá, camisetinha de boy. Todo aí, moreno. Cambada. Todo queimado. Todo aí, montado mano? No moreno. É, todo queimadinho. Eu sou o summer boy, né, velho? É porque quê, queima, né, mano? Bichona, queima mesmo. O bagulho é louco, né, tio? Fazer o quê? Ai. Você vê, por exemplo, a perna dos DJs aí, ó. O Jimmy, velho. A última vez que ele tomou sol, velho, foi em, acho que 94, 95. A perna dele parece um palmito, velho. Mostrou o peru, velho. Ele mostrou o rego, velho. Cadê? Mostra pra câmera aí, Jimmy. Tá bom, velho. Eu não tomo só na perna, porque tem muita tatuagem. É. Não, tatuagem some. Tatuagem some. Olha, agora tem um protetor solar, específico pra tatuagem. Você que tem um microfone gigante nas costas, Domênico. Ele microfone aonde? E toma aonde? Sol, você que toca em rave, sem camisa, pá. E o fio do microfone desce até o toba. Vocês devem estar falando de outra pessoa. O Domênico tem aquele chapéu do Ventania. Nossa. Sabe o chapéu do Ventania? Sei, o Domênico, ele é todo rasgado, né? Então ele toca sem camisa, rasgado. Pá. Em rave, a porra toda. É, devem estar falando de outra pessoa. Ó, respeito ao Dudu. Eu vou te defender agora. Não, não preciso da tua defesa. Preciso da tua defesa pra me defender. Eu sou grande o suficiente pra me defender. Eu sei disso. Seu Bento, vamos lá. Vamos bem falar grande. Dos times, seu Bento. Com... Não, você não São sabe, Paulo. Você não conhece. São Paulo. São Paulo? Olha, galera. O tema tá bom. Tricolor. O tema tem a ver, né, Mota? Podia o Sub-20 podia ser o oficial, né, velho? Aliás. Ganhou todos os títulos. É verdade, 12 títulos. 12, na primeira eu caí. Fecha de a Paulista, porque ganhou Copa Sub-20. Quem tava, tá de brincadeira. Quem tava velho. Comemorando o futsal aqui não sou eu, não. Mas você não quer comparar o futsal com o Sub-20? Ai. Futsal é jogo de maloqueiro, velho. Tá bom, vai. Agora Copa Sub-20, velho. Tá de brincadeira. Tá bom, não fecha a Paulista quem pra comemorar. Tava comemorando o aqui, falou o tempo inteiro: ô, futsal. Mas futsal é muito louco, velho. Tá bom. Futsal é muito louco, mano. E o Sub-12? 12. São 12. Ô, Mota. Vamos tudo lá. Bem? Beleza. 2 anos, né? Então, Sidão confirmado. Sidão, agora a gente tem goleiro. Agora... Ô, joguei bola com o Sidão ontem. É? Fez joguei gol? No Amigos do Tietê. É. Contra Amigos do Livinho. Fez gol nele? Não, peraí, Domênico. Ele tava no meu time, cara. Ah. Ele tava no meu time. Ah. Eles pediram pra jogar comigo. E... Eles pediram? O meu melhor lance no jogo foi um lateral pro Gabriel Jesus. Ei. Dois laterais, hein? Dois. Você jogou em posição. Mentiroso, hein, lateral esquerdo. Verdade, pô, tá jogou gravado. De lateral o Vilela esquerdo. Foi. É, porque o Paganini. Era pra ser o Egídio, mas como o Egídio tá viajando. O Egídio tá. Foi substituído. O Egídio mandou ele. Meu, o Egídio tá gastando, hein? Pelo amor de Deus. Ó, então. O cara é jogador, mano. O cara tinha o lateral direito lá, o Tietchan falou: a hora de entrar agora. Dá pra jogar na esquerda. Aqui eu falei: claro, velho. Cresci jogando na lateral esquerda. Vambora aí, pode botar aí que eu. Aí eu entrei, mano. A minha chuteira, antes que eu não jogava, eu jogava na várzea com ela. Juro, ela foi perdendo os cravos, mano. É mesmo? Perdeu um cravo, perdeu outro. Quando eu vi, eu tava descalço. Tava a chuteira e a meia. A meia, Domênico. A meia tava por baixo. Acabou a chuteira. Acabou a chuteira? Acabou. Aí um cara falou lá fora. Legal, chuteira descartável. Usa um jogo e joga fora. Aí um cara falou lá fora assim: ó, esse cara aí tá sem chuteira. Os caras queriam entrar no lugar, né? Aí um cara emprestou a chuteira, eu joguei com uma de um lado, outra do outro. Que absurdo, né? Tudo uma chuva, moto. Um macho. Com medo de raio. 4-0 pro time do Livinho, que eu não conhecia, tal de MC Livinho, que arrumou confusão. Nossa, com o jogo beneficente, os caras brigando. Mas era o jogo dos dois. Hã? jogo não era os dois? Não, era um contra o outro, né? Então, aí tava jogando o Zé Roberto. Mas vocês ficaram com medo de raio, velho? Uma hora o Zé Roberto tava no meio de campo e falei, pelo amor de Deus, toca a bola! E só que tava chovendo e ninguém ouviu. Ninguém ouviu? Aí eu joguei do lado do Matheus Salles, Domingo. Quem mais desarma tava, bem, hein? Quem mais tava lá no campo? Tava o Marcos Assunção. Quem era o goleiro do outro time? Marcos Assunção, que de não, boa, ó, né? Os amigos do Livinho eram literalmente os amigos do Livinho. Os caras do bairro dele. Ah, nossa. É? Tinha um Amaral e 10 moleque, tá ligado? Nossa. E aí tava o Zé, Matheus Salles, o Vinícius. Foi quanto o jogo? 4-0 pro... Pra quem? O time do... Pro meu time. Os caras, pro seu? Tietê, ah, tá. Pô. Obrigado ao Tietê pela oportunidade aí. O Gabriel Jesus, eu toquei dois laterais pra ele, Domingo. É, dois laterais? Os caras livres do meu lado, eu falei, não, vou jogar no Jesus. Gabriel, irmão. Gabriel. Ai, mas fala aí, ó. Não, o Tricolor é o seguinte. Tricolor? Resolver a situação do João Schmidt, né? Então, é o seguinte. 6 meses de contrato, parece que a Atalanta tá de olho nele. Já ele pode assinar o pré, Ele já pode assinar o pré agora no final do ano. O São Paulo fez uma nova proposta por ele. Ele não aceitou. Meu, na boa, velho. Quem é João Schmidt, né, velho? Quem é você, velho? Desculpa, tá fazendo quem é você? Muito... tá fazendo muito doce. Beleza, pode ter futuro e tal. Mas também, ele quer ganhar o teto do São Paulo. Para, ganhou o quê, velho? Fez o quê pra ganhar o teto? Né, moleque tá aparecendo, mas ganhar o teto do São Paulo? Para, né? Não é tudo isso. E o São Paulo, estaria conversando com o Fluminense sobre o Cícero, né? O CN pediu o Cícero, São Paulo estaria conversando. A proposta seria, se o Fluminense quiser um jogador na mesma idade ali mais ou menos, eles fazem uma troca. Se for um moleque, vai ter que entrar dinheiro, né? Olha lá o Vilela ali. Olha lá. A matéria da Globo, do Globo Esporte aqui, ó, o Sérgio Louco tá colocando aqui no ar. Pô, aqui, mas é na web. De futebol americano? Não, esse aí é uma reprise. Ele tá mostrando aí o jogo aí. NG97.com.br/estúdio ao vivo. Uma hora eu tô perfilado aí, Mota. Foi a hora que eu apareci. Olha o Tietê, velho. O Tietê figura. Né? Meu Deus do céu. Olha a torcida. Ô, Motinho, você gostaria do... Calma, vô. Do Cícero. Quem você tirou de amigo secreto, vô? Ixi, a gente não fez lá, viu? Não fez na piscina lá? Tá sem dinheiro. Por quê? Ah, porque tá segurando, né? Porque você ganha umas coisas que você não que quer. Que jogo que é esse que tá passando aí, ó? É o do Rudy. É. Cadê você lá, Rudy? Quero ver você. É uma hora eu tô voltando atrasado aí, quer ver? Mas tá, cadê? Peraí, você tomou amarelo lá? Não, que isso, Domênico. Ele é aquele que tá saindo. Não, esse é o pai do Tietchan, rompeu o ligamento. Você tá brincando. Olha eu ali na esquerda ali, ó. Nossa. Aonde? Não vi. Peraí, calma, agora vai mostrar. Eu volto aqui na marcação, quer ver? Eu vou voltar na marcação. Livinho! Não, viu? Olha aqui, agora, olha lá, eu voltando aqui, ó, 18 aqui, ó. Olha aqui, 18 aqui. Ele é que tá com a mão nas costas assim, ó, cansado. Olha o Rudy, você ainda não vi. O Rudy parece aqueles gordinhos que levaram a bola e ninguém toca pra ele. Volta aí, Sérgio. Vai se ferrar. Cadê você? Não vi você ainda. Velho, o Rudy ele só aparece em replay em câmera lenta quando os caras estão correndo, velho. Não aparece uma jogada do Rudy ali, ele participando. Bem do lado ali, ó. Eu tenho essa hora que o Tietchan. Olha que coisa. O Tietchan tá dando entrevista. Você tinha que passar atrás, se não tivesse vacinado. O Gabriel vai lá atrás, dá uma passadinha. Eu não gosto de estrelato, sabe? Não, mas não. O Rudy nesse jogo, ele participa tanto quanto o Gustavo do Corinthians quando ele entra em campo. Você chutou uma vez em gol? Eu participei mais. Véi, olha os raios, velho. Você tá em gol, Domênico, mas encostei na bola. Tava jogando com esses raios caindo. É, exato. Eu entrei aí e tava uma confusão. Nossa, que chapelão, hein? Olha a porrada que o Jesus tomou. Nossa, Livinho. Velho. Tomou lá na cara. Não, agora, eu vou mostrar. Agora eu passo aí. Deixa eu ver. Como é que a galera pode ver isso aí? Amarelo. Na 97FM.com.br. Estúdio ao vivo. É, foi o que eu quis dizer. Olha eu ali marcando aqui, ó, na esquerda. Aonde eu ali? Não, agora vai aparecer. Você que vê você. Agora eu vou aparecer. Não, peraí. Não, para, Sérgio. Olha, porra. Para, Sérgio. Aonde que ele viu? Pelo amor de Deus. Põe lá o lance ali na esquerda, o rapaz ali. Vai mostrar agora, deixa rolando o material e vai mostrar, fica olhando agora, você vai ver. O cara vai ficar olhando 3 horas. Eu vou pedir você pausa agora, Sérgio, olha o 18 ali. Olha o 18 ali no canto, aí o 18 ali no canto correndo. Cadê? Fazendo a cobertura do lateral. Volta, Sérgio, volta. Olha lá. Volta, não consegui ver até agora, velho. É 2 e 3. Olha aqui o 18 ali. Aí, Domingo. Deu trabalho pra correr, meu camarada. Deu trabalho. Como é que eu vi você lá? Meu Deus do céu. Bom, tá de costa também. Ele não sabe se é você. Não, pô, eu tenho Santos. Gravado, o Vilela gravou. É. Eu vou soltar no meu canal. Quem é o Santos? Santos! Santos! Santos. Para. Qual é o Santos? É Santos! Aê! Laia, laia, laia, laia, laia, laia. Teve jogo lá. Laia, laia, laia, laia, laia. Que isso? Você não é jornalista? Laia, laia, laia, laia, laia. Oh. Você é jornalista? Cara. Ah, peraí, eu cheguei pera aí. Teve festa no quiosque? Você fala que é, né? Não, peraí. É que tô... é só tonto que acredita ser jornalista. Deixa eu falar uma coisa. Naquela sua o rádio sombra, lá, festa no quiosque. Cara que acha que ele é jornalista. Tô ficando com a faca nos dentes. Pode dizer, viu? Na festa da tua rádio lá, como é que é o nome da tua rádio? Né, mano? É, sim. Que ele é jornalista. Jornalista é uma só porra. Tonto que ele é. Entra fora do alçapão. É um otário isso que você é. Que é isso, rapaz? Eu sou seu fã. Deixa eu falar aqui. Eu também sou seu. Aí, tá vendo como é? Você é um cara assim. Mas todos são seus fãs. Ah. Mas eu não sou seu, não. Não, mas eu não perguntei. Nossa! Também não boa, Domênico. O Santos aqui, ó. O time do Azedão é o Santos não, não aqui, tem time, ó. Não, uma pancada atrás da outra aqui. Santos fez uma Jesus. Proposta oficial pro atacante Marinho do Vitória. A multa dele é de 5 milhões de euros. Mas carreiro o Peixe ofereceu time. Menos que a metade desse valor. Você não pode falar assim com seu Bento, além não, permanência do meia Serginho por empréstimo. É o mínimo, o Vitória tem que aceitar. O cara vai jogar no Santos, o maior time do Brasil atualmente. O time que tá no pote 2. Não é que qualquer um tá no pote 2, não, rapaz. Do quê? Da... Do grupo da Liberdade. Não, no pote 1, desculpa. Pote 2 é pro porquinho. Não, tem mais aqui, ó. Pote 1. O melhor cara... time do Brasil é o pote 1. Ó. É, então é o Santos. Os caras. Aí, aí. Vocês são tão bons que lugar que vocês ficaram no Brasileiro? Tá no pote 1, seu tonto. Olha aqui, ó. Que lugar que vocês ficaram no Brasileiro? Ah, peraí, estamos falando de pote. Chupa, trouxa. Estamos falando de pote. O pote agora é... É pote, mas não é pote. Pegar o meu parâmetro. Pote, você vai ver só o que eu vou fazer com o pote. Não, esse pote vazio. Vou encher o teu mais, pote viu? Aí. O Dorival aí, ó, mandou, revelou a lista de sonhos pro Santos para 2017. Vai, vamos lá. Ó, temos lá o Ribeirinho. Ah, peraí, deixa o cara acabar. Nossa, tá de brincadeira. Pote. Peraí, o cara tá dando a manchinha. Posso colocar esse é quem quente, pediu? Quem pediu? Quem isso aí é a lista de Dorival. Desejo do jogador de Vim pro Santos. Dorival Júnior pediu? Lista de sonhos. Tá babaca hoje. Ô, Dorival, desculpa. Começou a vir armado aqui. Momento pra falar pra Dorival Júnior, cara. Você tá louco? O que é isso, mano? Tá bom, né? Messi, não quer o Messi, o Ronaldo, ó, não. Eu vou dar uma de mano agora. O Ribeirinho não joga no lugar do Lucas Lima. O Thiago Maia é melhor que o Lucas Lima. Ele está vai bater o recorde do mano. De momento não, ainda não, mas vai quebrar. Que pote. Que pote, é delícia, esse cara já era, já. Pote, eu dou o Vitor Bueno pra ele. Vitor Bueno é bem melhor. Fala um campeonato italiano que esse otário ganhou. Não fala assim. Que ganhou. Otário. Por aula palavreado. Ó, o Vitor Bueno é melhor que ele. Que Vitor Bueno? Você tá completamente maluco. É isso que você tá. E eu acho que o Marinho, pra carreira dele, é importante ele jogar no Santos. É, nossa, jogar Libertadores num time gigante. Bom. No maior time do Brasil. Eu acho que, falando sério assim, o único. Eu não tô falando, não? Não, você é um trouxa. Vai se ferrar, ó. Trouxa, boa, trouxa. Então, trouxa. Gostei. Ó, eu acho assim que o. Baita. O capital do Santos agora é Libertadores, né, velho? Os caras querem vir jogar no Santos pra jogar Libertadores. Ah, é belo comentário, é óbvio isso, mano. Pra falar isso aí, fica quietinho e fala do seu time. Mas por que você não falou então se era um belo comentário? E não, porque é igual, isso aí é óbvio que ele vai vir jogar Libertadores. Ninguém fala, tô chegando pra jogar o Paulistão. Não, porque normalmente o cara não vai jogar no Santos assim, vou pro Santos. O cara vai pra Libertadores. Meu último dia nessa rádio aqui. Não, é. É o teu último dia? Não. Não, sério? Sério? Não me dá uma notícia tão boa assim. Que alegria. Porra, que alegria, velho. Meu Deus do céu, hein? Os caras trouxeram de Maria hoje. Vai ter festa no quiosque lá? Meu amigo secreto santista. Olha só. De Maria, senhor. Estádio 97 na Energia 97, nome de HDI Seguros. É debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais, ligue 3003-7888 ou acesse bbfinanceira.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece o Extra Gol. E agora o Benjinha vai falar de Fricol. Fala, Beja. Olha só, pode parar tudo que você está fazendo agora e presta atenção no que eu vou te falar, porque eu vou te falar de uma coisa séria. Você que foi ontem jantar na casa da tua namorada, acabou de jantar, os teus futuros sogros lá vendo a novela, você entra no banheiro, de repente dá vontade de fazer aquele número 2, você fala, e agora? Eu tenho que ficar 4 horas aqui dentro porque eu não tenho coragem de sair. Na hora que abrir a porta aqui, eu mato todo mundo nessa casa. Acabou isso aí, acabou. Você vai comprar o Fricô. Fricô é um bloqueador de odor. Você vai borrifar 5 vezes na água do vaso sanitário antes, sei lá, precisa fazer o que você precisa, o teu número 2, e ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E olha, juro pra vocês, funciona pra caramba. Eu uso e funciona. Todo mundo aqui na rádio usa. Então compre Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você acha o Fricô em todas as farmácias de São Paulo, perto da tua casa, do teu escritório, da tua loja, ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O. Compra, porque ajuda, funciona, e vou te falar, acabou o constrangimento. É Fricô! É Fricô, meus amigos, Fricô, na verdade, seu Bento? Cadê o seu Bento? Seu Bento? Opa, eu tô aqui, menino. É. Pega a gente desprevenido aqui. Acaba de rever. O Benjamin também não fala que vai acabar. Trouxa. Dá tchau, né? Não dá abraço, cadê o abraço? Também. Fala do Palmeiras. Ah, então. De nós, do campeão. Vocês. Palmeiras! Fala do campeão. É isso aí, meu. Hoje é vocês. Tudo bem? Não, nós? É nós, né, vovó? É nós. Nós sempre. A fé ainda tá na festa. Chegou dois hoje. Chegou dois hoje? É de forma oficial, né? Foi apresentado hoje o Rafael Veiga. Que era do Veiga. Curitiba. Até 21, até 2021. Era do Curitiba, né? Meia. Exatamente. Do Curitiba. E chegou também por 4 anos, não foi apresentado ainda, Rairoan. Johan. Meu Deus do céu. Johan. Ah, o Johan, tá que era o da Chapecoense. Que não foi viajar porque estava machucado, senão tinha... Era tá problemático, então, né? Era um problema. Essas duas contratações por enquanto. Podia virar estatística do também, né? E, Domênio, tá guardando aí o presente de Natal. Será que vem antes? Então, mas o bagulho tá azedo lá. Tá azedo. Que a mulher lá, a dona da Crefisa lá, da financeira, ela tá querendo se candidatar ao conselho. E o Paulo Nobre tá fazendo de tudo pra impedir. Não saiu. Não, mas... Saiu. Mas ele tem poder. Saiu e não saiu, Paquito. Sim, mas ele saiu. Ele não tá mais com o presidente. Mas ele tá fazendo de tudo, Domênico Gato, pra que ela não se candidate. Eu não sei por que isso, juro por Deus. Eu te falo por quê. Porque com 2 anos, você dentro do conselho, você já pode se candidatar à presidência do clube. Ela tem tanto dinheiro quanto... Ou até mais que ele. Tá tudo bem, mas e daí? E daí que tem um negócio chamado ego, ciúme. Eu não sei se é isso que tá motivando ele a não aceitá-la dentro do próprio conselho. Porque ela pode fazer talvez o que ele fez. Porque pô, isso não é legal? Então, mas é que tá. É legal pra você que é palmeirense, mas você acha que ele vai querer talvez ter o rótulo dele tirado dali? Tá na cara que não vão tirar. Nunca o rótulo então, dele. Mas vai explicar pra uma pessoa. Ué, pode ser. Qual que seria o outro motivo, talvez, aí pra que. Não confiar nela, porque eu acho que confiar em que sentido? Ela é ruim. Olha, mano, eu não sei. Eu mas não você sei. Acha mesmo, vó? Por exemplo, ela coloca no Palmeiras, Domênico. Ela coloca no Palmeiras. Um dinheiro que nenhum outro patrocinador colocaria. Proporcionalmente falando, poderia colocar no Flamengo. Mas o preço que o Flamengo vai pedir no patrocínio Master, o Palmeiras não pediria, ele pede abaixo. Mas o patrocínio de camisa do Palmeiras hoje é superior ao Corinthians, é superior ao Flamengo. É um patrocínio bom. É a maior arrecadação que tem de clubes brasileiros ali com relação à parte das camisas. Tá certo? Mas 78 milhões, fora o que ela colocou lá de dinheiro, é superior... ela falou que passa 100 de 100. É superior à grana que o Corinthians arrecada com patrocínio de camisa, superior ao Flamengo e qualquer outro clube brasileiro. Então ela tá colocando um dinheiro no Palmeiras já acima do que teoricamente o mercado pagaria. Certo. Eu não sei se o Paulo Nobre tem algum tipo de ciúme, se é birra, se não gosta da mulher por algum outro motivo. Eu acho que ele não confia, viu? Então, mas ô vó, essa briga entre os dois já começou há algum tempo. Teve aquele título do Palmeiras da Copa do Brasil, que vocês se recordam. O Palmeiras, ele foi, depois que ganhou o título do Santos, os jogadores trocaram as camisas, tá certo? As camisas de jogo, eles colocaram uma camisa que tinha alguma frase alusiva à conquista, alguma coisa do tipo. Que não tinha o patrocinador. Não, até tinha o patrocinador, mas era um patrocinador assim, com uma dimensão muito menor do que o contrato exige. Porque ela pensou da seguinte forma, ela falou, bom, se eu pago pra estar na camisa do clube, quando o time ganha o título, a minha marca tem que estar em evidência. Exato. Não tá errada. Não tá errado. Não. Mas aí o Palmeiras usou lá aquele negócio lá e colocou lá, tipo, o patrocinador da mulher ali, a financeira, mas com uma dimensão muito menor dentro da camisa. E aí já começou a engrizia ali, já começaram a bater boca. Ali começou a entrever. Sim, sim. É. Mas aí depois aconteceu um outro fato que deixaram os caras no veneno, Domênico. Foi aquele lançamento da camisa retrô, que era a leiteira que estava patrocinando, sendo que a financeira que está bancando atualmente, certo, e colocando muito dinheiro. Aí já deu uma baita azedada. Mas já estava ruim. Então, ali, já estava ruim, já tinham discutido. O clima inclusive entre o Paulo Nobre e a mulher não é legal. Então, inclusive, é Domênico, aí você se recorda, porque aí a financeira cancelou os pagamentos, e aí ficou sob júdice o contrato, eles começaram a brigar, e o Paulo Nobre começou a tirar do bolso para não deixar os salários atrasarem, e depois, quando a financeira voltou a pagar, quando eles entraram em acordo, ele resgatou o que ele tinha colocado. Mas sabe onde eu acho que ele ficou bravinho? Porque é o seguinte, ela chegou como patrocinadeira, né? Patrocinadora. É. Bonito, ótimo, o marido dela, né? Aí passou uns 3, 4 meses, ela começou a querer... Ela primeiro ia ser só patrocinadeira, aí daqui a pouco... Patrocinadora. Aí ela começou a querer já se infiltrar e parecia que era uma coisa meio pelas costas, sabe? E aí eu acho que... O que eu acho é isso. Aí o Paulo Pobre começou a ficar incomodado. Aí o que que ela fez? Aí, ao invés de eles ficarem amigos, ela começou a ficar amiga da Mancha Negra. Mancha Verde. Mancha Verde, tá maluca, vovó? Mancha Verde. E fala nem brincando isso aí, ó. Pra cutucar o Paulo, que ele é rompido com ela. Você sabe que há muito tempo. Sim, são tretados. Então eu acho que ao invés dela ficar mais do lado dele, ela foi fazendo umas maneiras que não passa confiança se ela for presidente. Eu não confio nela, viu? Deixa eu falar aqui com o estranho Ninho, que é palmeirense. José Marcelo Brandão, tem 21 anos, é estudante. Mora em Osasco, é torcedor do Palmeiras e é convidado do Estádio 97 para ser estranho no Ninho. Ô José, tudo bem? José ou Marcelo? Marcelo. Que é melhor? José. Marcelo. É. Foi me assistir ontem lá em Osasco? Foi? Você não foi assistir o jogo? Não foi, cara. Deu uma estourola, deu uma chuva. Mas deu mais da lateral, cara. É. Oi? Você saiu vivo de Osasco? Então, o Rudy fala muita coisa lá de Osasco. É, cara, uma galera lá jurando de morte dele lá. Você já foi no meu show? Não, então, mentira, o Benjamin inventa isso aí. Mentira. Marcelo, deixa eu te perguntar. Tá tendo um entreveiro aí da mulher lá, da dona da... Né, da como é que eu falo? Né? Da financeira. Sim. A Leila. O ex-presidente, hoje a ex-presidente Paulo Nobre. Você acha que isso pode atrapalhar alguma coisa? O que você acha? Você vê isso aí como? Eu acho que assim, parece que o pessoal se esforça muito pra arrumar uma coisinha ali no meio do ambiente... Quando tá bom, alguém quer arranjar alguma coisinha pra poder... Ainda bem que o campeonato acabou, hein? Então, porque senão já ia balançar tudo, ia chegar... Então, mas não é alguém que tá tentando arranjar, é o próprio Palmeiras, né? São eles mesmo. Os caras tão se matando entre eles, velho. Tá tudo tranquilo, que os caras querem arranjar a fusão. Só poder, né, velho? O André Neri falou aqui... Poder é uma coisa... São dois mandatos de conselheiro pra poder se... Não, sim, é o que eu falei aqui. Ela queria se candidatar aqui pro conselho agora, e após dois mandatos ela já pode se candidatar à presidência do Lula. Ah, eu vi você falando 2 anos. Não, são dois mandatos. Então só em 2020. Mandatos de conselho para poder depois só tentar... Só 2020 ela conseguiria, se entrasse então, os dois. Porque o Marcelo, o teu xará, né? É. Então, o teu xará vai ficar até daqui 2 anos, que vai dar 2000 e... Maurício Gagliotti. Maurício Gagliotti vai ficar mais 2 anos, né? Que dá 2019, depois 2021. Pode tentar se reeleger, né? Ela tentaria 2021, né? Então, acho que o problema, eu tava até conversando com meu pai também sobre isso, falando que ele, talvez o Paulo Nobre queria voltar, né? É uma opção, ele tem essa opção. Tem, né? Claro, acho que ele pode voltar, pode sim. Voltar. Então, talvez... poderemos ter lá, no final do mandato do Gagliotti, podemos ter lá Paulo Nobre contra a mulher. Exatamente, então, mas acho é que tá. ele vê ela como um candidato muito forte. Concorrente. Ele vê ela como uma candidata talvez ele não forte, queira um concorrente. Inclusive, Domênico... Os dois têm grana, né? Por grana, hein? Ela tá sendo apoiada aí pelo Mustafa, cara, que é um cara aí que nos bastidores aí ele tem muito voto. Aí pior ainda. Mas quem ajudou a ser eleito Paulo Nobre foi o Gordo. Também. Ó, só lembrando que dinheiro só não faz nada, viu? Não. Quando a gente elogia não faz, o Paulo mas manda Pobre, fazer. Não manda. Não faz, mas manda fazer. Não manda, maninho. O Paulo Como Pobre aliou mas tem que ter o competência administrativamente também, bem. Ela só tem o dinheiro, ela nem parmeirista é. Ela é sim. Se ela não fosse palmeirense, ela não ia meter dinheiro. Ela também é. O marido dela que é. Não, mas ela é também. É que a vovó não gosta da mulher. A vovó não gosta da mulher. Eu confio nela mesmo. Eu não confio. Eu também não confio, não. Vocês não confiam por quê? Não sei. Mas por que vocês não confiam? Eu já falei aqui. Não, mas por que vocês não confiam? Só de olhar na cara da mulher, é isso? Não sei, é o feeling, né? Ó, primeiro que ela não... Só falando de longe assim, como eu confio, não conhece futebol igual o Paulo Pobre. Não conhece, mas mano, não conhece. Mas o Paulo Nobre, ele também não mete o bedelho onde ele não é chamado. Por exemplo, o Paulo Nobre, ele quando assumiu o clube, o que ele fez? Ele colocou todo o trabalho e responsabilidade na mão do Brunoro. Ele colocou na mão do Brunoro. Aí o Palmeiras não foi quebrou bem. A cara. O que ele fez? Ele trocou o Brunoro e colocou lá o Alexandre Matos. Você não vê o Paulo Nobre chamando pra cima a responsabilidade de ir lá contratar jogadores e querer formar time igual muito presidente por aí gosta de fazer. Ele contrata a pessoa, coloca o cara no lugar dele e fala, tó, segue aí. Carta branca pra você montar o time. Isso é um ponto positivo. Então, é um ponto positivo. A mulher, eu também não vejo ela, Domênico Gato. É, tudo bem, eu não a conheço. Mas não dá pra saber o que isso é. Eu não vivo os bastidores do Palmeiras, mas a partir do momento que ela tem aí uma empresa que é bem sucedida, um clube, claro, ela não pode meter, volto a falar aqui. O Palmeiras, inclusive, tá pra aprovar aí um estatuto que é a favor da profissionalização aí de determinados setores que não são profissionais. Cargo de gerente de futebol, eu acho que precisa ter. Claro. Esse negócio de amadorismo, Domênico Gato, já ficou na década de 30, 40, 50, até 80 e 90. Aí você pega e fala romantismo, etc e tal. Hoje o clube tem que ser gerido como uma empresa. Sim. Ele tem que ser gerido como uma empresa. Mas isso é tudo ideia do Paulo. Eu nem conheço ele, eu falo porque ele fez o hotel na academia. Não, sim. Fez o sócio bonitinho. Mas ele tem que amar ele mesmo. Ele foi um gestor muito competente, então, né? Mas o vó, e ele tá vendo que ela pode atrasar tudo isso. Então, mas eu não penso dessa forma. É claro, se ele estiver pensando assim, em prol do clube, ideal. Eu acho que isso é bacana. Só que na política, não só do Palmeiras, como qualquer outro tipo de política, os caras, Domênico Gato, eles pensam no dele. Eles não querem, tipo, uma concorrência. Né? Eles querem ser meio que o supra-sumo. Eles querem ser, tipo, talvez um monopólio dentro do clube. E funciona assim com qualquer dirigente. Não é um dirigente A, B, C ou D. Isso aí não é exclusividade do Palmeiras, como não é do Corinthians também. Olha, eu vejo, assim, a gestão do Paulo Nobre em 2 anos, né? Porque ele foi primeiro 2 anos, depois ele teve reeleição e ele se reelegeu. Então vamos analisar a coisa num todo. A gente vê sempre o final, né, mano? Final da... Geralmente fica... A última impressão é que fica, né? E a última impressão era maravilhosa, né? Palmeiras campeão do Campeonato Brasileiro. Não pode duvidar dele, né? Porque ele mostrou muito amor pelo Tudo bem, Palmeiras. Pera. Mas aí você tem que analisar um contexto total. Um contexto total. São 4 anos. Né? Ele pegou o time que tinha acabado de cair para a segunda divisão, certo, senhores? E aí, Sim, montar um time. A prioridade naquele ano não era ganhar nada. Era e aquele ano o Palmeiras disputou a Libertadores. Naquele ano mesmo que caiu, ele disputou a Libertadores. Foi melhor que esse ano, né? Inclusive. Foi melhor que esse ano. O grupo era horrível, né? O grupo era horrível. Não, o grupo era ruim, vovó. Mas o Palmeiras só não foi mais adiante porque teve uma falha glamourosa do nosso goleiro lá. Contra o Tijuana, maravilhoso. Do Bruno. Né? Uma falha grotesca, né? Entregou um gol de uma vez já. Porque nós empatamos num campo de society lá dos caras, lá, de gramada artificial, num 0x0 lá que foi bom, não foi ruim. Todo mundo que foi lá tinha perdido, o Palmeiras tinha empatado. Bom, enfim, a prioridade era levantar o time da segunda para a primeira de volta e ele conseguiu fazer. E fez brilhantemente, porque a maioria desses times que estão caindo, e Botafogo caiu, o Vasco capengou para subir. Né? O Vasco, você viu aí na última rodada, né? E não foi campeão, foi terceiro colocado. E o Palmeiras ganhou o campeão, foi campeão e tal. O que não, a gente não comemora, né? Mas quando um time grande cai, ele tem que subir campeão e bem antes. E fácil. Não pode ficar capengando na Série B. Não é o lugar dele, né? E de fato ele conseguiu. No ano seguinte, ele mudou lá, trouxe jogadores, tá aquela coisa toda. Trouxe pra disputar. O Gareca, trouxe poucos jogadores, né? E a gestão foi desastrosa aquele ano. 2013, 2014. 2013 foi a Série B. 2014, que foi o segundo ano da gestão dele, foi desastrosa. O centenário do Palmeiras. Quando ele aprendeu, não tem essa de aprender, vovó. Não tem essa de aprender. Ele errou com o Bruno, é que o Maninho falou. Não tem essa de aprender. Tudo bem, ele errou. Ele consertou depois. Tudo bem, ele sabe que errou, mas deveria ter trocado antes. Quando viu que errou, já tinha que ter trocado. Tudo bem, mas depois não, ele, mas não trocou. Ele mas trocar durante a competição é complicado também. Tudo bem, tudo bem que você pode falar pra mim. Ah, o Paulo Nobre, ele conseguiu. Ele não pegou dinheiro em. de cotas na, adiantadas, não antecipou, né, mano? Uhum. Financeiramente, ele financeiramente ajudou muito... nesse aspecto, tudo bem. Ele tinha que fazer aquilo, alguém tinha que fazer isso, mas ele correu um risco desgraçado. Porque o Palmeiras ficou na última rodada pra ganhar o seu jogo em casa, não ganhou e dependia de outros resultados aí. Então, assim, a gente lembra bem dessa história aí. Ele assumiu também uma coisa dos outros anos. E o Palmeiras com 40 pontos ficou na primeira, na Série A. Foi horrível, mas não foi uma coisa... Até lá, aqueles dois anos foram lamentáveis do Paulo Nobre. Desculpa, a gente tem que falar o que é verdade aqui. Muita gente pode na imprensa... Não, como não concorda? Porque eu acho... Ué, pega os dois primeiros anos, foi lamentável. Do jeito que você fala, parece que ele pegou um time ótimo e fez isso. Ele pegou o River e tentou consertar, teve um erro. Bem, então é o erro dele. Sim, quando tem erro, tem que falar, é erro do cara. Mas quando não foi só dele. Aí tudo bem, mas aí que tá. Aí ele os dois anos seguintes, ele aí sim. Sim. Mas vale muito mais do que os dois. Aí valeu a pena os dois anos, porque ganhou a Copa do Brasil, chegou na final do Paulista, né? Foi adiante na Copa do Brasil e ganhou a Copa do Brasil. Tudo que a Copa Brasileira não foi nada. Foi longe. Foi décimo lugar, sei lá que lugar que ficou lá, oitavo. Não, não cheira e não fede. E depois desse ano, beleza. Esse ano tudo bem. Poderia até ganhar mais coisa, viu? Poderia ter ganho até a Copa do Brasil, acho que ganharia. É que se não fosse o Alione lá, o Palmeiras acho que ia adiante capaz de ganhar essa Copa do Brasil aí também. O time do Grêmio sofreu pra caramba pra ganhar. Um time forte, uma base boa tudo pra bem. Esse ano que vem agora. Beleza, vovó. Contratando aí, sim, sempre antes. Na segunda, vamos colocar o mandato do presidente, 2 anos. O primeiro mandato dele foi uma porcaria. Vamos falar sério aqui. Que foi ruim. Foi ruim. Foi ruim. Sim, foi ruim. Como não foi ruim? Não ruim. Ganhou nada. Subiu da Série B pra Série A. Foi ruim. Subiu da Série B pra Série A. Não ganhou o Campeonato Paulista. Subiu da Série B pra Série A. Não tem... A de time de 0 grande... a 10 foi quanto? De 0 a 10? É. 4. Olha, menos que 5. Eu acho que foi 4. Não, não... Eu acho que foi 4. É, que... então, menos que 5. Não passa de ano. E o segundo? Foi ruim. E o segundo? Concorda que foi ruim? Já falei que foi ruim. Você falou que não tinha sido. Já falei foi ruim. Concorda, velho. No segundo mandato, tudo bem. Quanto segundo? Aí sim, vai nota 8, 9. Se não 8 10. Ou 9? Eu acho que foi 9. Poderia até ganhar mais coisas, mas tudo bem. Tudo bem. 9, vai. Vou pôr 9. A média é 7, 7,5. 9 com 3. Pra mim é nota 3, 2. Já diminuiu. Mas é verdade. Você que deu 4, eu não tinha dado nota. Falei que foi menos 5. Maria também. Menos 5. Pra mim é nota 3. E olha lá se é menos. Mas, ó, uma coisa que vai ficar claro aí nessa história. Presta atenção, Mota. Quando você traz o time da B pra A, no ano seguinte você não quer. Obrigado a falar de Palmeiras aqui. Só um minuto. Quando você traz o time... Não, temos tempo, gente. Fica tranquilo. Hoje não temos tempo. Vamos fazer um bloco de 10 horas de Palmeiras. Não preocupado com essas coisas. Deixa eu fazer então. Da Série B pra Série A, você sobe e no ano seguinte você não quer mais passar por esse susto, cara. Você tem que aprender, pô. Já tinha caído antes. Não tinha que ter caído a segunda. Caiu, tudo bem. Pô, caiu, vamos lá. Não tinha que passar por um sufoco de novo, mano. Passou de novo, pô. Mas eu acho que tem um para! Que nota que você vai dar pra esse mandato? Domênico. Mas tem um componente aí que o Rudy falou e é verdade. Eu acho que ele pegou. Quem que é Rudy? Ele pegou o. Foi ruim, aquelas coisas todas que estavam lá no Palmeiras, que tinha que ficar. Tinha mandado embora, entendeu? Muito jogador. O elenco do Palmeiras era gigante. Mas no segundo ano que ele fez, no segundo mandato dele, que ele fez a coisa certa. Mas tava arrumando a casa. Mas tava arrumando a casa. Ele tinha, mas desculpa. Ele tinha que ter. Ele arrumou da Série B pra Série A. Na série, quando ele disputou o Centenário. Não, não. Desculpa, é minha opinião. Como não? Ele explica isso. Desculpa, vai disputar um Centenário com um time mequetrefe daquele. Mas não tinha dinheiro ali ainda. Mas é erro do Paulo Nobre, desculpa. Mas ali não tinha dinheiro ainda. Mas é a minha opinião. Não, acho que foi um erro. Que ali foi limpar a casa. Eu acho que é o que o Mota falou. Fez parte de um processo. É que vocês são palmeirenses aqui. Vocês estão achando legal? Vocês estão achando tudo lindo e maravilhoso? Porque o time não caiu pra B. Eu tava lá contra o Sport xingando o Paulo Nobre. Se cai de novo. O Paulo Nobre seria o pior presidente da história do Palmeiras. É que quando não cai, tá tudo bonito. Não. Escapou, mas aí ganhou. A única coisa dessa história. Eu duvido que se no ano do centenário o Palmeiras caísse de novo, se o Palmeiras ia ganhar a Copa do Brasil aquele ano e se depois ia gastar o Palmeiras. É, o Paulo Nobre, se a gente não. Mas depois tudo bem, ele foi um presidente que deu nota 9. Mas o Domênico, esqueça, por exemplo, aí o que o time pode render aí dentro de campo, ou que o time rendeu ou deixou de render. Isso aí é um capítulo à parte, mas, por exemplo, se parar pra analisar, na administração do Paulo Nobre, o Palmeiras ele conseguiu aí terminar o estádio, tá certo? Conseguiu concluir o estádio. por mais que já tivesse sendo construído, levantado, terminou na gestão dele. E ele tá brigando aí com a W Torre aí por interesses do Palmeiras. Isso é uma boa. Ele recomprou uma dívida milionária que o Palmeiras tinha, que tava pagando juros absurdos, como muitos times brasileiros também têm. Ele recomprou essa dívida e passou... esse valor pro Palmeiras 10. Aí. Nota 10 ele passou ele. Ele passou esse valor pro Palmeiras isso aí. Isso foi na primeira gestão. Com nota juros, 10. Com juros que o mercado não oferece. É praticamente um juros de pai para filho que ele repassou pro clube. Então isso daí tem que ser pontuado, tem que ser exaltado também. Outra coisa que ajudou o Palmeiras e muito a crescer com relação à parte financeira foi o fato do crescimento também do sócio-torcedor, no caso do Palmeiras, é o Avante. Isso daí também alavancou e, consequentemente, bastante, gera uma receita muito boa. Na primeira gestão também. Também é um negócio que tem que ser pontuado também com relação à parte administrativa. E por último aí, o que sagrou ou consagrou o Paulo Nobre foi a conquista do brasileiro aí depois de 22 anos que o Palmeiras não ganhava. Independente da Copa do Brasil. Independente da Copa do Brasil que ganhou ano passado, mas o título mesmo que foi a cereja do bolo foi esse campeonato brasileiro que fazia muito tempo que o Palmeiras não ganhava. Com certeza, mano, mas não tem a dúvida. Sem contar também o patrocínio que na gestão dele colocou aí o Palmeiras como o principal clube do futebol brasileiro com relação à arrecadação de camisa. Que, tudo bem, vamos falar, mas não vale, não importa. Mas foi na gestão dele, ele negociou valores e ele conseguiu fechar por esse montante que o Palmeiras arrecada hoje. Então, independentemente dos resultados que ele tenha tido ou não tido dentro de campo, na primeira ou na segunda gestão, a parte administrativamente, a estrutura do clube, ele o fez bem feito. Ele fez bem feito, ele mostrou que ele é um bom administrador. Independentemente do primeiro mandato dele, que ele não foi tão bem, porque o time quase caiu, mas não foi por responsabilidade dele diretamente. Porque ele delegou deles aí pro Brunoro, que era um cara que durante aquela gestão da Parmalat, ele foi um sucesso. Ele foi um sucesso. Então ele pegou e falou: quem que foi o cara que levou o Palmeiras a tudo com relação de conquistas e colocou o Palmeiras no outro patamar? Ah, foi o Brunoro que tocou o projeto. Então contrata o Brunoro. E pôs lá. Não deu certo? Não deu certo. Como todo negócio. Não tinha dinheiro também. Então, que depois ele passou a frase, né, com cota de TV. Essas então, eu acho que, ainda mais quando você pega um clube como o Paulo Nobre pegou, e eu não tenho motivos aqui pra falar bem do Paulo Nobre, não, hein? Mas ele mesmo aí, administrativamente falando, ele foi importante pro Palmeiras. Claro que foi. Por todos esses pontos que eu citei, independentemente dos resultados que ele tenha tido ou não tido no primeiro ano, ou agora no segundo com essa conquista aí, eu acho que ele colocou o Palmeiras aí, estruturalmente falando, principalmente na parte financeira, num trilho que agora dificilmente, a menos que o cara seja muito incompetente, o cara tira o Palmeiras do trilho. Esse é o medo de entrar aqui, mulher. Olha aqui, é que vocês talvez não tenham entendido, talvez o torcedor Palmeiras entenda como... eu tô criticando pra caramba, não tô falando isso. Com relação à administração, Paulo Nobre tirou nota 10, cara, não tenha dúvida. Sim. Só que ele correu o risco. Sim. Então, que eu tô dizendo. O risco ele correu. No ano do centenário do Palmeiras ter caído pra segunda divisão. Ele correu e correu seriamente o risco. Mas a diferença é que o outro ia correr o risco. A minha pergunta é a seguinte. E não ia arrumar o time, é isso que eu falo. Mas não pode. Eu acho que é assim, Dudu. Claro. Mas eu acho, honestamente dizendo pra vocês. É que vocês não devem lembrar, mas logo quando ele entrou, que o Palmeiras ia para disputar a Série B, e também ia disputar a Libertadores, o Brunoro assumiu. E o Brunoro, ele não foi bem naquele fator de o Barcos ir embora. Eu entendo que o Barcos não queria disputar a Série B. Eu entendo que você queira... Porque ele ia pagar o salário. Aquela troca com alguns jogadores do Grêmio que vinham... E ficou lá de vir um quinto elemento, lembra, mano? Uhum. Um quinto jogador que até hoje ninguém falou daquilo. Quinto, né? Ninguém a Deus, falou mais. Não, não é graças a Deus, não é isso não. Não, pera. O Barco saiu do Palmeiras, era um ídolo do Palmeiras, foi pro Brasil. Foi uma grande. Não, mas eu preciso lembrar disso. Isso aqui precisa ser lembrado. Precisa ser lembrado e eu vou te explicar o porquê que precisa ser lembrado. Porque você tem que entender o processo. Foi no começo logo da gestão do Brunoro. Ele mandou o Barcos embora e trouxe porque ele precisava de jogadores para formar um time para disputar a Série B. Só que aquele quinto jogador, até hoje ninguém explicou se vem ou não vem, ou vem em dinheiro. Não venho. Ninguém explicou, mas tudo bem. A linha bateu do Leandro, eu sei. O erro foi não ter botado o Leandro um passe barato. Exato, pagou caro. 3 milhões e pouco. Porque o Barcos ia vencer o salário, Lolo. Aquele Leandrinho que fez um gol em nós lá, impedido, contra o Corinthians aqui. 3 milhões o Palmeiras pagou. Então assim, tudo bem, tudo bem. Ele errou. Foi pra Série B, disputou. Conseguiu libertar. Não, já ia. Disputou a Série B, ganhou, voltou e tal. E ali subiu junto com a Chapecoense. Foi o mesmo ano que a Chapecoense foi vice-campeão. Foi Sport, Chapecó. No ano seguinte, vovó, não deu certo. Você sabe que não deu certo. Não foi legal aquele ano. Troca. Ele não trocou, ele bancou o Brunoro. Então é um erro do Paulo Nobre quando ele banca algumas coisas que não dão. Você não pode também só dá crédito quando acerta, quando erra também tem que falar que o cara errou. Mas será que ele não achou que aquele momento, Domênico, ele tinha muita carga do passado ainda, de jogadores, tudo. Ele não tinha dinheiro. E ele falou assim, então eu vou dar mais uma chance, porque ainda envolve um projeto a longo prazo. Se tivesse colocado o Matos... Tudo bem. Peraí. Tudo bem, vovó. Não tem problema. Peraí, deixa eu falar. O Matos, em 2014, ele não ia conseguir fazer o que faz, porque não tinha dinheiro. Ele é melhor que o Bruno. Honestamente, não dá pra gente falar se dá ou não dá. Mas é isso, o cara não tava lá. Mas não sei. Isso aí já foi dito em entrevista. Ele segurou todo. Por isso que pegou 4 jogadores emprestados. Não tinha dinheiro pra contratar. Você acha que ia conseguir contratar fora? Mas eu não tô colocando só a culpa. Não sei quem. Não existe quando dá errado. Não existe uma culpa de uma única pessoa. Ainda mais no processo de futebol. Você tem o presidente, você tem o cara, o Bruno Oro, que geria lá o futebol, você tem o outro cara que é o diretor de futebol, e você tem os jogadores que não dão certo, às vezes não dá certo, não vai, a coisa não anda. Eu só acho que demorou muito pra se trocar, 2 anos pra se mudar tudo. Correu o risco, gente, tem que falar que correu o risco de cair pra Série B. Mas no ano do centenário, hein? No ano do centenário. Mas caiu, consertou a casa e tudo hoje bem, vovó. Hoje é lindo, velho. Mas não caiu e... Tudo bem. Só que correu o risco. Então eu não posso chegar pra você e falar... Então tá bom, para nós tem que dar... Não tem interesse. Tem que dar uma nota de 4 anos dele. Os 2 primeiros foram ridículos e os 2 últimos foram pra sensacionais. Mim, de 4 anos, aí você fala assim, é 10. Tá, mas dos 4 anos, administrar... Tô falando no âmbito futebol. Futebol. 2 primeiros anos? Não dou nota 2. 2 eu tô dando muito. Foi ruim. Nos outros 2 anos, não. Nos outros 2 últimos, eu dou uma nota 10. Não. 10. O primeiro ano subiu fácil. Aí você fala então assim, tá bom, futebol. E administramente falando? Administramente falando, não posso falar. Eu acho que ele acertou em tudo. Não só administramente falando, o Mano acabou de falar aqui. Ele mudou. O Palmeiras tava numa situação realmente muito lamentável. Devia dinheiro. Ele passou de 4 anos de dever muito dinheiro a um time que é um dos mais ricos do Brasil. Então, assim, administralmente falando, o Paulo Nobre acertou. Administrativamente falando. Falou administral. Eu não administrativamente posso falando, ele é nota 10, cara. Mas no futebol, eu não posso dar nota 2013, 10 nos 4 anos. Mas ninguém pode questionar uma coisa. O amor do Paulo Nobre. 2013. Mas não falo isso. Lolo, 2013 é 10. Não, a questão da mulher. 2013 é 10. Porque ele subiu tudo fácil. 2013 é 10. Agora, o único ano que tá ruim que você falou foi 2014. E olha lá que nem foi tão ruim ainda que não caiu e reestruturou a casa, né? É, Lolo, desculpa. A avó ama você, mas não consigo... Não, mas a senhora não me entendeu. A senhora não me entendeu. Não entendeu. Eu estou falando... Não tô falando. Então, desculpa. Eu preciso colocar um presidente, ele administra o futebol na parte administrativa de dinheiro e na parte do futebol. Então eu tenho que dar 2 notas pra ele. Não posso dar uma, porque não foi igual. No futebol, nos 2 primeiros anos, ele tirou nota 2, no meu modo de ver, de 0 a 10. Aí 2013 e ele subiu fácil. Nos outros 2 anos, ele tirou nota 10. No futebol, se você somar as 2 notas, dá 12. 12 dividido por 10, dá nota 6, tá bom. Passou de ano. Se você falar administrativamente, ele tirou nota 10 nos 4 anos. Pronto. Tá bom. É isso. É 10 e 6. O que eu disse só é que 2013, como só ele que, agora, fácil, olhando, ele tirou e pra finalmente terminar esse assunto, eu acho que eu concordo com o Mano. Acho que aí tem mais um negócio do ego, porque a mulher tem dinheiro pra caçamba. É medo dela, e o ego desse clube, ego, viu? De poder, da mulher poder entrar e fazer muito mais que ele, pode ser. Eu não sei se é isso, porque eu tô de fora, né? Então, mano, mas a gente é achômetro. Olha, porque essa veemência contra a mulher, cara, sabe? Estranho. Não tem sentido, porque ela tá colocando um caminhão de dinheiro mensalmente no Palmeiras. Exatamente, não tem sentido. A avó falou com 3 conselheiros da Bocha. 2 falaram que não é ego e 1 falou que é. Estranho. Esse que falou que falou que o que ele fez vai gerar um problema pro Gagliotti. Porque agora pode ser que ela não renove, tá a confusão lá dentro. O que o Paulo Pobre fez? Ele impugnou ela um pouquinho antes de sair. Parece que é uma coisa assim. Então, isso agora, de verdade, eu acho que ele tá certo. Ela tem que sair longe do clube. Eu não confio nessa mulher. E eu tô dizendo aqui, a opinião dele. Tá bom. Vamos lá, ô seu Bento, vamos lá finalizar aqui. Spring for me, Corinthians! Opa, vamos ao Corinthians. Ah, Coringão, Bento, vamos aí. Vamos aí, o Corinthians, como você falou semana passada aqui, né, mano, do Rueda, foi o primeiro cara a ouvir falar, o Rueda foi o primeiro cara a falar aqui que eu lembro, foi você. muito bem informado, nosso garoto humano. Não, a informação era do Narigon. O quê? Era Não, não tava no dia aqui. Sim. Então é você que levou a fama, velho. Que piroca. Parabéns. Entendeu? Você dá o furo, velho. Meu, só que piroca, hein, mano? Olha aí. Quem é o Nariga? Quem é? Humano tem. Humano tá com vamos lá, vamos lá. Foi. E o único problema é que ele tem um problema de saúde nos quadris aí. Talvez vai precisar passar por uma cirurgia. Pode ser que esse seja o principal problema para ele assinar com o Corinthians. Talvez ele tenha que fazer uma cirurgia e tenha que ficar em repouso na Colômbia no começo de 2017. É só não operar, velho. Vale a pena o sacrifício, mas é verdade. Ah, não, ué. Mano. Que isso? Ué, ele não vai dançar o El Chan, velho. Ele tem que ficar parado na frente do banco treinando o time. Tá de brincadeira, Rueda? Chacabum, você gosta de Chacabum, mano? Andou na prancha. Tava ouvindo hoje. E adeus no parque. Mais só um detalhe. Diga. O Corinthians deve uma grana ao Galo, do Giovanni Augusto. E o Galo estaria disposto a pegar o Marlone. Aí zeraria a dívida. Com moeda de troca. Ah, que absurdo isso. Não, tá falando de boca cheia. Fica ruim, mano. Se o Marlone for embora, o que vai acontecer com ele? É que o Marlone, velho, hoje o valor de mercado dele, a tabela FIP dele, vale o Giovanni Augusto e o Casares. Aí o Atlético vai ter que ou dar o Casares aí na troca. Ou pagar muito dinheiro pra ter o Marlone lá. Pois é. Porque o Marlone é muito caro, tá muito valorizado. Ô, o cara tá concorrendo ao prêmio Puskas, mano. Não é qualquer merda, não, velho. O maluco não é qualquer merda, não. Vê se alguém do Atlético Mineiro tá concorrendo ao prêmio Puskas, velho. Marlone tá, Paquito. Lá o que é? Tá de brincadeira, mano? Ô, mano, para, é louco, velho. Nem você pra levar o Marlone. Ó, os caras têm que perdoar a dívida do Giovanni Augusto e mandar um Casares aqui. Eita! Mandar um Casares e um pedido de sup. Não, tem que mandar o Robinho Prato. Se quer o Malone, manda o Robinho pra É que o Robinho, eu acho que ele não jogaria no Corinthians, não. Aquele lance da pedalada lá. É verdade. A torcida não curte muito o Robinho, não. E o Prato, não sei também aí, agora com o Jô em forma, se ele tira o lugar do Jô. Pra trazer um jogador caro desse daí pra ficar no banco, não é uma boa, não. Então, com relação ao Corinthians, aí o Rueda, aí, o técnico do Atlético Nacional. Cara, na boa, tem informações aí falando que o Atlético Nacional já encaminhou um novo contrato pra ele. Inclusive dando esse período aí pra que ele possa se recuperar depois da cirurgia e voltar quando quiser. Ou seja, isso daí é uma grande coisa pra um cara que tá às vésperas aí de fazer uma cirurgia. Que o Atlético Nacional prometeu aí, inclusive manter vigente o contrato, tá certo? Amplia o contrato dele, dá um reajuste e tudo mais. E durante esse período que ele estiver se recuperando, ele recebe salários como se fosse o treinador mesmo. Então isso pode ser que balance a favor do Atlético Nacional. O Corinthians ele ainda tem aí o objetivo de contratar o Rueda, mas diante dessas circunstâncias aí eu já não sei até que ponto que vale a pena, porque você vai trazer um treinador, que numa dessa ele vai ter inclusive que fazer uma avaliação aí, um exame, acho que na sexta-feira ou na quinta-feira, quando ele chegar mesmo na Colômbia, a respeito dessa lesão que ele tem no quadril, para que ele saiba aí se ele precisa ou não operar imediatamente. Se ele tiver que operar, automaticamente o Corinthians já vai ter que descartar, porque não adianta nada trazer um treinador pro cara ficar numa maca lá e orientando o time de uma maca. Não tem jeito, mas é verdade. Não, seria cômico se não fosse trágico. Ô, mano, para. É verdade, velho. Pra ter um treinador assim nessas circunstâncias, ainda mais um começo de trabalho, Motinha. Imagina o Corinthians deriva durante 2 meses. Eu não sei qual que é o período de recuperação, o pós-cirúrgico desse procedimento que ele terá que fazer. Então é complicado, cara. Principalmente no começo do trabalho, né? Entendeu? No começo do trabalho, o cara tem que estar lá. Ele tem que estar xeretando o time, vasculhando, porque ele não conhece os jogadores. Mas será que ele não tem uma equipe, mano? Ah, mas não é, né, Motinha? O cara tem que estar ali, mano. O cara tem que estar presente. Ainda mais ele não conhecendo o futebol brasileiro, ele não deve conhecer a maior parte desses jogadores. Ele precisa estar ali. Obrigatoriamente, ele precisa estar ali. Eu acho que ele não vem, não. Então, já acho difícil a situação. Um outro nome que está na mesa do Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, é o nome do Paulo Tuori. Paulo Tuori. Esse não me agrada. Ele queria parar? Então, esse não me agrada. É um nome que não me agrada. Queria treinar mais um ou dois anos. E tem um outro nome, Domênico, que tá correndo por fora. Ele. Não, o Paulo Tuori não. Paulo Tuori não. E tem um terceiro nome que também não me agrada, que seria o nome aí do Jorginho, cara, que acabou de sair do Vasco. Também, sinceramente, não me agrada nem um pouco. Falou, mano, você não acha que com esse elenco aí, não importa muito quem venha? Não, é verdade. Não, tirando o Marlone, vamos falar. Qualquer um que vier vai ser pra ser coadjuvante. Ô Zé, eu discordo. Por exemplo, o Luxemburgo é um treinador que não tá em alta, e eu sei que boa parte de corintianos aí não gostam dele, mas eu acho que hoje é um nome que proporcionalmente pro Corinthians seria a mesma coisa que o São Paulo fez com relação ao Rogério Ceni. Tá na cara que em termos de história e idolatria, o Rogério tá muito acima do Luxemburgo, ele é muito mais para-raio do que o Luxemburgo. Mas proporcionalmente falando, o Luxemburgo ele também serviria como um para-raio. E ele cala, né, mano? Diante de tudo que tá acontecendo na administração do Corinthians, impeachment de presidente, um monte de notícias vazando e coisas do tipo, o Luxemburgo é um cara especialista nesse tipo de situação. Ele é um cara que, com uma declaração, ele muda todo o foco. E hoje o Corinthians, ele precisa de um treinador assim. E se chega um Jorginho, se chega aí, com todo o respeito, aí o Gordiola, tá certo? Se chega aí o Paulo Autuori, se chega... O Rueda, eu acho que ele serviria bem como um para-raio também. Mas eu acho que, com exceção do Rueda, somente o Luxemburgo, cara. Qualquer outro treinador que o Corinthians tenha especulado, pode ser Jair Ventura, pode ser Jorginho, pode ser Paulo Autuori, o Roger, que fechou com o Atlético Mineiro, qualquer outro dessa linha aí, eu acho que não daria certo. Fernando Diniz também não daria certo, cara. Eu acho que esses treinadores, cara, eles não têm lastro, Motinha. Aposta não pare. Não tem lastro. Esses caras, eles teriam que chegar fazendo um excelente trabalho pra tentar suavizar o que já tá complicado ali dentro do Paulista. Mas o Paulista não é uma chance, mano? Não é, Motinha, não é. Porque o Campeonato Paulista, velho, ele só serve pra ampliar a crise. Porque quem ganha fala, beleza, dá uma começa atenuada. A perder, mas, né? Por exemplo, ganha o Campeonato Paulista e perde Copa do Brasil, brasileiro, se estiver na Libertadores, cai na Libertadores de forma patética, pra ver se o Campeonato Paulista vai dar uma amenizada. Pessoal, não dá, não adianta. Não dá. Porque o Campeonato Paulista é uma medida paliativa, Motinha. Você tá com uma hemorragia, você coloca, tipo, uma gaze em cima e pressiona durante 5 segundos. É isso que é o Campeonato Paulista. O Paulista é importantíssimo. É. Já foi. Campeonato aí. É triste falar que não é mais, porque o Campeonato Paulista já foi. Inclusive, o campeonato estadual mais forte do Brasil. Mas hoje, o Campeonato Paulista perdeu muita força, cara. Ele perdeu muita força por causa do peso das outras competições. Então, hoje, o Campeonato Paulista, Domênico, ele serve... É legal pra quem ganha. O cara comemora 2 semanas aí, depois esquece também. Agora, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que... firma-se muito mais do que o Campeonato Paulista. Copa do Brasil, ele não tem o peso do brasileiro, mas também é o campeonato que a torcida gosta. Libertadores nem se fala. Só lembrando que no Sul o Inter ganhou e caiu. Em Minas, o América ganhou e caiu. O campeonato estadual muitas vezes ilude muita gente. Mas o Santa Cruz não ganhou? Santa Cruz ganhou aí, ganhou a Copa do Nordeste e caiu. Hoje, Domênico Gato, pra falar a verdade, o Campeonato Paulista, ele serve pra você montar o time pro decorrer do ano. Lógico. É meio que aquele torneio de pré-temporada, né? Que não existe no Brasil. Eles usam o Campeonato Paulista de laboratório, cara. Ainda mais agora que tem a Libertadores. Sim. Vai o ano inteiro, né? Ó, então, o Di Maria quer fazer um comentário. Fala aí, Di Maria. É aquele é o Marcelo. De Maria aqui. Né? É o Marcelo, tem nada de Di Maria. O futebol é igual, né? Do Di Maria, né? Sabe nem andar, parece a Bete Balança. Entrou no estúdio aqui capenga, velho. Eu já não conheço. Ele e o Marcelo é palmeirense, deve ter... Ele deve saber jogar bola. Ah, pra onde? Todo palmeirense sabe jogar bola. O meu pai sabe. Eu e meu irmão, a gente é mais assim... Perna de pau. Já é mais perna de pau mesmo. Só que eu tô falando, o Vasco também, só comentei com o Rudy aqui, ele falou pra falar no microfone. Que o Vasco também, ele ganhou o campeonato estadual lá. E aí depois chegou, quase não subiu pra Série A, pô. E então, no campeonato fraquíssimo, né? Foi Série B. Então, é complicado, cara. Muitas vezes o campeonato estadual, ele ilude muita gente. Ilude. Então não dá pra levar tão a sério assim. Agora o Santos ganhou e foi campeão moral. O Santos ganhou e foi campeão moral do brasileiro. Só se for moral, se for pra você, moral. Moral por quê? 9 pontos atrás do Verdão. Perdendo pra América, perdendo pra Figueirense. E agora a situação fica complicada no Corinthians também, Domênico. Porque o Corinthians ele pode ser que perca alguns jogadores. Você tem ali, por exemplo, o Balbuena é um cara que interessa ao Boca. O Boca Júnior está querendo o Balbuena. O sonho do Boca é ser o Corinthians, né? Eles pegam um monte de refugo nosso. É verdade. Para, mano, também não. Eu tava indo tão bem, velho. É verdade, velho. O sonho do Boca é ser o Corinthians. Deixa pro trouxa esse... Eles levaram aquele cozido lá. Foi o Martínez, não foi? Que tava lá no Boca. Aí tinha lá Lodeiro... o Tevez, que é nosso refúgio, também voltou pra lá. Ele era deles lá. Você viu o Tevez? Foi revelado no Corinthians. O Tevez foi revelado no Corinthians. Absurdo, o Tevez vai sair do Boca pra ganhar uma mixaria. Cara. Mas não vai, velho, isso é louco. O Tevez vai ganhar 40 milhões de euros por temporada. Mas pra jogar onde? Na China. Pouco isso, cara. Você aceitar? Pouco? Você acha pouco? E a proposta que fizeram pro Messi? Você viu, Domênico? Quanto? R$1 milhão por dia, né? R$1 milhão por dia pro Messi. Por dia. Eu acho que os caras fazem cheat do dinheiro, hein, Domênico? Isso, R$1 milhão por dia? Os caras na China fazem o cheat do dinheiro. Tem no jogo de futebol. Não, você pode fazer, você fica com dinheiro infinito. Tudo isso? R$1 milhão por dia. 165 milhões de reais por ano? Sim. Quanto que dá isso em euros lá que eles ganham? Putz, a vida, sei lá, dá 100 milhões de euros. Não, um pouco menos. Se for dólar, dá. 100 milhões de dólares anuais. E quanto que eles pagariam pro Barcelona, mano? Ah, não sei. Deve ser uma fortuna. Eles fechariam uma casa da moeda de algum lugar e falam, é um bilhão, né? Fica negachado com o Barcelona. Fala, abre lá que é teu. É de vocês. Só uma observação pro mano. Estou aqui ouvindo. Diga aí. Nossa, só o beijo. Eu acho que eu analisando, eu gosto de futebol. Eu sou palmeirense, mas eu gosto de futebol. Analisei o Corinthians, precisa do meio, de um atacante aí, no meu ver. Deveria contratar o Guerra. O Guerra. E o Dybala, tá ok? Dybala. São jogadores aí. O Dybala é bom, mano. São jogadores bacanas aí que me representam. Dybala pra caramba. Igual o Carlinhos Bala também. Tá bom. Estádio 97, na Energia 97. Fica à vontade, viu, estranho? Fala aí, ó. Beleza, você é participante aqui, tá bom? Tá. Tava me elogiando, Domênico. Tava, falando do Bolsonaro aí. Você gosta? O Bolsonaro manda muito bem. Qual que é a melhor... perto, não, hein? Marcelo, qual que é a melhor imitação do Rudy, na tua opinião? A melhor imitação? Cara, eu gosto muito quando começa a treta entre o Bolsonaro e o Agnaldinho, cara. Agnaldinho? É. Mas tem treta dos dois? Não, é que o Agnaldinho, ele gosta muito da Domênica, gosta. Né? Gosta. É, não, a minha treta aqui é com essa borboleta gorda aqui. Que isso? E eu gosto da Domênica. Vou te mostrar. Ah, você não gosta. A larva. Inclusive, a larva da borboleta que é bem grande. Eu estava dizendo que a Domênica tem o microfone nas costas. Você fala muitas mentiras. Que o fio vai até a raba. O fio desce. E a noite fala, pluga aqui pra mim, gostoso. É, pluga. Vou falar o que vai plugar já aí. O microfone do Estádio 97, na Energia 97, em nome de HDI Seguros. É debate ponto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. E agora, antes da gente partir para as primeiras ligações, o Benjamin vai falar de Nissan. Sim. Fala de Nissan, vai. É, vai, o trouxa, fala. Olha só, amigo, você que tá pensando em sair de carro novo ainda esse ano, pode comemorar, porque chegou a hora. Escolha a certa Nissan. A linha Nissan está com condições imperdíveis e você pode escolher a que cabe no seu bolso. E olha só essas ofertas, amigão. Nissan March 2017, o carro mais econômico da categoria, eleito compra certa pelo quinto ano, com motor 1.6 pelo preço de 1.0. É isso mesmo, 1.6 com preço de 1.0. Você acha que parou por aí? Parou nada. E o Nissan Kicks, hein? Nissan Kicks SV 2017, o SUV mais desejado do ano e o melhor da categoria. Ele tem painel multifuncional de alta definição, central multimídia com câmera de ré e muito mais. E olha só, conversões a partir de R$84.900. Então vá até uma concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, a Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan, é isso aí, beijinha. Vamos fazer o seguinte, vamos partir já para o momento sem parar. Afinal de contas, o sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para a sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Olha o Astrobo tocando aqui, vamos ver. Tema de... tema de filmes? Beautiful princess was imprisoned by the evil genie Salim Bagazar. Fliperama. Fliperama? Era o Aladdin. É uma coisa da Discovery, não é? Da Arábia. Arábia. Ó. The Tale of the Flying Horse. Eu lembro dessa máquina aí. Isso é das mais novas, né? Das máquinas mais novas. Né? Ó, legal pra caramba. É. Lembrei. Alô? Alô? Quem fala? Daniel. Ô, Daniel, tudo bom? Tudo bom. Daniel do quê? Caraca, tô dando muita sorte de ligar aí, mano. É, por quê? Eu tô abençoado, porque semana passada eu liguei também de cara, pá! Pá! Pá! Pá! Pá! Aí, pá! Pá! Pá! É nóis! Pá! Pá! Dudu do Pichões? É, pá! Pá! Pá! Pá! Valeu, é, Daniel do quê? Daniel Martini. Martini? Martini. Ah, Curitiano? O Bate até queria me queimar semana passada. Queria te queimar. Nossa, ninguém me falou. Ele falou, puta, esse cara já ligou aí, ó, fica desmerecendo os ouvintes. Cara, mas não é a terceira vez que ele tá ligando? O cara conseguiu três vezes em três semanas. Porra, velho. Ué, o maluco insiste, mano. Ué, o Bá é desumilde. A insistência é a alma do negócio, cara. Tá certo. Fiel. Ô, irmão, existe a expectativa aí do Corinthians anunciar o próximo treinador aí? Mas o nome mais forte aí pode ser que não venha mais, que o principal objetivo era o Rueda, do Atlético Nacional. Pode ser que agora, devido à cirurgia que ele tenha que fazer aí no começo do ano, ele permaneça na Colômbia, cara. Se não for o Rueda, você traria quem pra dirigir o Coringão? Ah, mano, eu traria o Lucha, mano. Lucha mesmo? Porque, assim, não que eu seja muito fã dele na atualidade, né? Porque ele já fez muita coisa além do futebol, porque inicialmente era muito bom, era diferenciado e tal, e depois acabou se perdendo um pouco. Mas o Corinthians, quando fica meio bagunçado assim, eu acho que ele daria um jeito, sei lá, ele tem o staff dele, ele queira ou não, lançou uns jogadores, então vai que ele descobre alguém, o cara é bom, né, mano? Sei lá, eu daria um voto de confiança pra ele, porque eu acho assim, o Cuca, por exemplo, saiu do Palmeiras, aí trouxe o Eduardo, né? Eduardo aí é muito mais, a situação pro Eduardo é muito favorável, porque o Palmeiras já tá com o time montado, a torcida tá de boa. Agora, se o Eduardo, por exemplo, vai pro Corinthians, a situação já seria outra, porque ele é um cara novo, aí se entra bem e consegue umas vitórias, eu acho que já emplaca. Agora, a torcida dá um fôlego, mas se o cara já perde de cara, não consegue arrumar a parte tática do time, já a torcida já cai matando, a diretoria... Acabou a paciência, né, velho? É, aquele, então. Aquelas barrinhas assim de vida que vocês tinham assim de título e tal, acabou a torcida, agora não vai ter mais paciência. Não, mano, é que a torcida do Corinthians é exigente demais, velho. E assim, a gente ganhou tudo. É uma fase, né, velho? Quando você tá ganhando tudo, apesar de repente cai um pouco. Todos são assim, né, Motinho? Todos são assim. Ninguém. Ah, mas porque... eu não vou criticar a torcida, não, cara. A torcida do Corinthians, se a gente pegar aí, no ano de 2016, envolvendo todos os campeonatos, não só o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Campeonato Paulista, a torcida do Corinthians, em termos de média de público, foi a maior do campeonato. Tá certo? Sim. Não foi de arrecadação. A de arrecadação foi do Palmeiras. Mas em termos de média de público... O Palmeiras é maior. Não, tem a reportagem no Globoesporte.com, você pode verificar aí. O que difere são algumas centenas, aí, se não me engano, acho que não chega a 200 de torcedores, mas a torcida do Corinthians, ela teve a sua média no campeonato, durante o ano de 2016, em todos os campeonatos averiguados aí, a maior média de público presente dentro do estádio. Então a torcida do Corinthians, ela tem o direito sim de reivindicar e exigir um time forte. Porque a torcida do Corinthians, ela vem crescendo a cada ano também, inclusive com relação aí ao plano ali, o fiel torcedor, é que lidera o ranking, cara. Então, o torcedor tem o direito de reivindicar e cobrar um time forte, sim. Se o Corinthians ele tem hoje a maior arrecadação televisiva, tá certo? Paga pela Globo junto com o Flamengo, a torcida tem o direito de reivindicar, sim, porque ela participou disso daí. A Globo não pagou mais pro Corinthians porque, gosto mais do Corinthians, vou dar mais pro Corinthians. Não, é porque tem um número significativo de torcedores que fazem jus aquelas cifras que o Corinthians recebe e o Flamengo idem. Então, são torcidas que tem sim, que tem um time forte. Por mais que digam, mas você tem que zelar pelo bom momento financeiro, pela vida financeira do clube, eu concordo. Mas quem tem que zelar ainda mais são as pessoas que regem o clube. Mas aí você não pode porque tem aí a parte do estádio que tem que ser paga e aí você perde uma arrecadação com bilheteria. Velho, a arrecadação do Corinthians com bilheteria, cara, hoje significa, acho, 70 milhões de reais por ano, tá certo? Foi o que o Corinthians arrecadou. O Corinthians, ele ganhou da Globo, cara, 170 milhões, cara. O Corinthians, ele tem um patrocínio master na camisa que também paga muito bem. Fora o plano de fiel torcedor também que vai pros cofres do clube. Então, cabe ao dirigente fazer uma matemática pra fazer essa conta fechar e dar certo. Porque não dá pra ter um... esse ano o time tá forte, né? Mas o ano que vem a conta vem, porque pagamos muito caro esse ano esse time, ganhou títulos, mas o ano que vem é um ano de recesso. O ano que vem não vai ter um grande time, vai ter um time mais modesto, pra poder pagar as contas do ano anterior. Tá errado, velho, tá errado. Vendeu o jogador, né? Não tem que ficar vendendo almoço pra comprar a janta, Mota. O Corinthians, ele vendeu jogadores, ele tem uma arrecadação fantástica com direito televisivo, o Corinthians, ele arrecada com patrocínio de camisa, ele arrecada aí com plano de fiel torcedor. Tudo bem, a renda do estádio tá agregada ao pagamento do estádio, ok. Essa é uma receita que o Corinthians não tem mais. Mas olha as outras receitas do Corinthians, cara. Mas tem contas aí, tem o passivo pra pagar, eu concordo. Mas que faça uma matemática pra que você consiga pagar as contas e montar um time qualificado. Tem que ter, cara, tem que ter. Porque Corinthians e o Palmeiras não, porque ele agora tá renovando aí também o contrato dele de televisão e parece que vai pegar umas cifras maiores aí do que as que ele recebe atualmente. Mas Corinthians e Flamengo, cara, tem obrigação de ter time forte, cara. Tem obrigação. Porque você vê outros times aí que estão com patamares inferiores, que recebem às vezes aí 50 milhões a menos, 60 milhões a menos, 80 milhões a menos do que Corinthians e Flamengo e conseguem montar times fortes. Por que Corinthians não consegue? Tá louco? Tá louco? E esse ano, amigão, não é que o Corinthians ele não investiu no futebol. Ele investiu, mas investiu mal. Investiu errado, é. Você pega ali, o Marquinhos Gabriel. Não dá pra acertar sempre, né, mano? Não, eu concordo. O cara vem e estoura. É que eu acho que o Corinthians ele tem investido errado na questão dos medalhões. Tipo, André, agora o Jô de novo. É, alguns caras que a chance, o risco de não dar certo é maior. Pô, você vê que nem o Palmeiras tá indo atrás do Scarpa aí, não sei se já fechou. Não. Paga pau mesmo. Ninguém vai pagar o Scarpa, velho. Nem o Palmeiras. Não sei. É, mas tudo bem, Motinha. Pelo menos tá indo atrás, velho. Mas se ele corre o Corinthians. Ele atrás todo mundo vai, velho. Mas o problema é pagar. Corre o que tem Scarpa, velho. Scarpa? Que Scarpa? Só topei. Ó, clorofila aí, meu. Fala, fera. Mas então, eu acho que nem contratou errado. Pô, o Marquinhos Gabriel ainda vai, tinha uma chance de dar certo e tal, jogou bem no Santos. Mas o Guilherme, puta, parece o Pato, velho, mó cansado do caramba, parece que não tem vontade de viver aquela porra. vontade de viver, lógico que o cara tem, ó. Mas é isso aí, mano, eu acho que a gente tem que tentar, eu acho que falta planejamento, porque assim... É, pô, sabia que ia vender, entendeu? O time foi campeão ano passado, sabia que ia vender a galera. E não, sabe, não tenta repor a altura. Então, cara, porque eu até acho que a diretoria foi pega de calças curtas aí no começo do ano, quando começou aquela debandada de jogadores, que aí saiu o Jadson, Renato Augusto, o Gil, o Wagner Love, o Malcolm. A diretoria foi pega de calças curtas e depois também no episódio da saída do Tite. Mas a saída do Tite era iminente, cara. Volto a falar aqui, eu acho um absurdo falar, mas fomos pegos de surpresa. O Tite, ele já demonstrou em inúmeras oportunidades que ele tinha o sonho de dirigir a seleção brasileira. Ele mostrou a frustração dele quando ele não foi, convidado na última vez que o Dunga assumiu. Tava na cara, mas cedo ou mais tarde aconteceria do Tite assumir a seleção. E tava na cara, depois dos fiascos do Dunga, que aconteceria isso pra ele. Mas aí a diretoria, mas fomos pegos de surpresa. A gente tinha que estar calçado no plano B. Aí saiu o Tite, cara, com todo o respeito aos que vieram. Cristóvão, o Oswaldo, nesse meio tempo aí também teve o Fábio Carilli, que foi efetivado durante um tempo. Mas na boa, o Corinthians, ele na hora que contratou o Oswaldo, já deu um baita tiro no pé. Ali o Corinthians jogou no lixo a campanha do Campeonato Brasileiro. Porque se traz ali um cara mais qualificado... Pois é, cara, se traz ali um cara mais qualificado naquela oportunidade, o Corinthians, eu tenho certeza que teria pegado uma vaga, não era no G6, era no G4. Poderia estar lá em cima. Saudade do Oswaldo, amigo. O Oswaldo lá? É. O quê? Não foi o Benja que pôs o Oswaldo lá? Não, o Benja não. Meu, olha, o Dema. O Benja, ele gostava do Oswaldo, mas não foi ele, não. Meu, que piroca vistosa, amigo. E ô, amigão, só pra, só pra finalizar a sua ligação aí, cara, manda um chupa pro Inter aí, porque o STJD arquivou de novo o pedido de reexame aí do caso do Vitor Ramos lá. De novo, né? O cara não desiste. O Inter vai entrar na parte do STJD cobrando as cotas, né? Você viu isso? Do quê? Ele quer cobrar cotas porque o mascote dele é negro e é de deficiência física. Não, os caras fizeram muito piada. Os caras estão fazendo os memes. O Inter parece aquele cara que tá tomando porrada Inter. No box, tá caindo. Ele quer levantar pra apanhar mais, né? Ele vai na STJD e toma mais um. E se o Inter entrar de novo com o pedido, porque parece que eles não desistiram, eles vão entrar de novo com o pedido aí de reexame. Se for negado a terceira vez, vai pedir música no Fantástico, né? Agora acabou o futebol, o dirigente do Inter vai ter que pedir música lá, porque pedir a terceira vez pra reexaminar o caso e tomar de novo um não na cara, velho. Mas o presidente novo. O novo presidente falou que não ia recorrer. Então, pra você ter uma ideia de como os caras são ali, Motinha. É vergonhoso, né? Inter, já caiu, mano. Velho. Cai com dignidade, mano. Fala, irmão. Deixa eu só perguntar uma coisa. Como que vai ficar aí o programa nas férias? Vocês vão sair de férias ou não? Vamos, a gente volta acho que em agosto. Não, não, vamos falar, não, velho. Em março, velho. Volta em agosto. Vamos da sua vida, velho. Pra cancelar essas férias de você. Você tá louco? Vai se divertir, vai dormir, vai beber, vai namorar, velho. Só pra esclarecer ele, mano. Você descansa, velho. Eu vou na tua empresa falar pra você não ter férias também. Não, Doutor. Não, não, não, não, não, pra ele, pô. Esse ano você pode descansar. Esse ano você vai passar o Natal com a equipe de energia. Pelo menos o Dodô, deixa o Dodô que aí. Dodô? Aí, o Dodô. Olha, olha. Bota o ouvinte fofarrão aí, pô. Você jogou contra o Paquito. Tá jogando contra o patrimônio. Aí você jogou contra, hein, Joe? Vai ser o primeiro ano. Deixa eu falar. Ô, mano, peraí, ouve aí, cara. Vou esclarecer, você perguntou, os caras estavam te zoando. Primeiro ano que você vai passar a noite de Natal com a gente ao vivo aqui, vai ter Estado 97 do dia 24. Das 11 até as 2 da manhã. Nossa, que ótimo. É ou não é, pô? Tá apresentação de Rude. É. Eu apresento, cara. Se vocês estiverem aqui comigo, eu apresento. Ó, mas agora. Comentários agora, de Rude. Né? Produção não, de Rude. Se quiser, eu colo aqui também, ajuda o Rude aí, ó. Ó, Natal, Natal. Tem que pagar pau pra tudo, né, velho? Tem que fazer ação solidária, gente. Então, fala de você, velho. Ó, o negócio é o seguinte. Aí, Joe, agora você jogou contra o patrimônio. Agora você não vai ganhar porra nenhuma. Porque o negócio é o seguinte, Domênico. Ó, quando o ouvinte liga, e fala, pô, dá um meio pra todo mundo, os donos não ouvem. Aí, beleza, passa. Agora, se o cara chega e fala, pô, põe os caras pra trabalhar sem férias, você pode ter certeza que tá ouvindo. É que vocês são assim, enviados por Deus. Vocês são tudo enviados por Deus. Alegrar a gente, pô. A gente precisa de vocês. Ouve a reprise, velho. Também é menos, né, velho? Eu acho que você quer liberar pro Domênico, velho. Olha só. Acho que tem que passar uma noite a Aguinaldinho, a Domênica e o ouvinte. Então, ele quer liberar pra você, velho. Ele quer sua companhia, velho. 24 horas. Mas para, dia primeiro tem o programa do Palhacinho ao vivo com o Domênico aí. Então dia primeiro? Pode ligar, Nossa. Acabou de. O Sombra mandou avisar aqui pro Domênico. Para, não entendo. Então fica ligado. Véio. Domênico vai te odiar o resto da vida, velho. Falou, manda seu abraço aí, que é momento de parar, Cristiano. Ó, seguinte, boa festa pra todos aí. Amém. Tudo de bom e que vocês continuem alegrando a gente aí. Valeu. E um chupa Corinthians. Eu possa ganhar tudo. Vai pro inferno. Tá bom. Valeu. Valeu, irmão. Obrigado aí. Falou, deixa eu mandar um abraço aí. Fala aí, Joe. Abraço pro Robson lá da Italtec, o Ricardinho japonês. Um abraço pro meu pai, Carlão. Minha mãe, pra Xuxa e pra você. Minha mãe, pra você, pra todo mundo da Forense, lá de Guarulhos. E vamos que vamos, galera. Valeu, Feliz Natal. Um abraço, Feliz Natal e bom ano novo. Bom peru pra você. Valeu. Parece que esse cara tá segurando o ar, não parece, Domingo? Ele tá falando meio assim, como se ele estivesse puxando uma coisa louca. É verdade. Olha só. Esse é o momento sem parar aqui do nosso programa. Momento sem parar funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Meu, que é isso? Indiana Jones e Narnia. É a máquina Indiana Jones. Vou te falar, velho, não gostava de Indiana Jones, não. O Indiana Jones é sensacional. O filme era legal, hein, mano? Tem 38 seriados e filmes melhores do que Indiana Jones. Não. Discord. Nossa senhora. Eu não sou, não. Discord, alô. Chatão o bagulho. Chuck Norris era muito mais legal do que Indiana Jones. Alô. Baralho, consegui! Uhul! Quem fala? É o Danilo. Ah, Danilo, tudo bom? Bom, e vocês? Tudo bom. Danilo do quê? Danilo Sanches. Quem mais? Custódio. Que mais? Palmeirense. Não, só isso. Não. Nome? Primeiro nome. Danilo Sanches. Só isso, né? Custódio. E quantos anos você tem? 31. 3.1. E o bairro? Vila Augusta. Ah, Guarulhos. Porra, fácil assim? Mas não tenho culpa, né? Eu não estipulo que é fácil. Foi fácil difícil. Assim, ele falou. Eu estipulo os bairros que eu morei, que eu trabalhei. É que tudo é fácil pro GPS. Benja. Oba! Você é o cara, Benja. Ah, você é o cara. Valeu. Ainda bem que você é o... É a primeira vez que eu falo com você. Boa, Danilo. Eu sempre ouço todo mundo falar que quando fala com vocês fica nervoso, eu falo, meu, que babaquice. Ah. Mas, cara, a voz fica até trêmula. Realmente é verdade. Quando fala com vocês, a emoção é muito grande. Pô, que legal. Que legal, Danilo. Vocês são os top do rádio, vocês merecem aumento. Merece ser tá ouvindo, peraí, picotou. Merece férias. Peraí, picotou, volta, tudo volta. Fala de novo. Merece aumento, merece férias. É. Esse cara é bom, hein? 13º, 14º. Você vê a diferença, né? Você vê a diferença. Esse é palmeirense, o outro era corintiano. O outro era Queria ferrar a gente. Queria ferrar a gente. Queria que a gente trabalhasse no Natal, Ano Novo e não tirasse esse férias. Esse é palmeirense, o outro não é. Essa é a diferença. É que o outro tá triste com a vida, né? O palmeirense tá feliz demais. Feliz pra caçamba. Né, Danilo? O Mano e o B já merecem um auxílio reboco. Auxílio reboco. Reboco? Ah, tá, por causa do estádio tá caindo. Tá caindo tudo lá no estádio. É verdade. Tá caindo o seu fiosco, rapaz. Ah, que isso, juiz. Tá caindo o seu fiosco. É porque vocês não estudaram geografia, vocês são meio lesados. Geografia? O bagulho é o seguinte, ali no bairro de Itaquera, tem duas placas tectônicas que estão ali por baixo da terra, que de vez em quando elas entram, é verdade, de vez em quando elas entram em atrito. Você tá maluco. É igual no Japão, Paquito, você vai falar que no Japão... Completamente errado. Você vai falar que no Japão, então, também é tudo uma porcaria, porque de vez em quando tem tremor de terra, ali não tem tremor em Itaquera, não. Lógico que tem, você não estudou geografia, não. Não, não. Tem duas placas tectônicas ali que estão de vez em quando batendo uma na outra, velho. Nada disso aí. Lógico que é. E isso causa alguns tremores. Alguns abalos sísmicos. Ouve aí, ó o Danilo. Fala aí, Joe. Você é um cara engraçado, mano. Não sou não, velho. Engraçado que é o Rudy que eu morri. É difícil gostar de um corintiano, mas você consegue fazer com que a gente goste de você. Muito obrigado, mas minha parte eu quero em dinheiro. Vou passar minha conta pra você, velho. Aí você faz uma doação lá, tá bom? Boa, mano. Vamos fazer uma doação. Obrigado, viu, irmão? Fazer, tô brincando. A gente passa a nossa conta. Já passei aqui a promoção. Qual a promoção? Gostei da promoção. Eu falei, eu quero ter 1 milhão de amigos. Cada ouvinte depositaria R$1 na minha conta. Eu ia repartir com vocês. Legal, mas aí foi vetado pelo jurídico aqui. Ah, é? Não pode? Não pode? Mas aí os caras falaram que não ia ter como depositar. R$1 é fácil. A Rosana aqui. Não, mas aí eu ia ter que discriminar o CPF de todo mundo que me doou R$1 na minha declaração de imposto de renda pra esquentar esse 1 milhão que eu receberia. Mas um até real, 40 mil não precisa. Então, mas é 1 milhão, filhão. Você acha que eu vou me contentar com 40 conto, mano? A promoção é: eu quero ter 1 milhão de amigos, velho. Cada ouvinte depositaria R$1. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Aí o jurídico disse que eu ia me complicar. Quem canta aí, né? Roberto Carlos. Quem responde pelo jurídico? Ah, depende, tem um corpo jurídico aqui de 4 advogados, todos. Mano. O Mano conhece todos. Tem o nosso advogado Iron Maiden aí, o doutor Alexandre. Ô Danilo. Opa. O que você achou do entrever do Nobre com a mulher lá da... A Leila Pereira. A Leila. Ela deu uma entrevista hoje que eu li no Lance, e eu penso um pouco igual a ela. Ela deu a entender que o Paulo Nobre, ele tem um pouco de medo de vir um outro presidente e fazer mais do que o que ele fez. É, porque então, ele é vaidoso. O que eu entendi foi passou isso assim, pela minha cabeça, sabia? O que eu entendi foi assim. O que eu entendi foi assim, olha, ele veio, ele é rico, ele trouxe 100 milhões. Eu vou entrar, eu sou podre de rico, eu vou levar 500 milhões. Então eu vou fazer mais coisa que ele. Então eu acho que mexe um pouco com o banco. E o cara... Isso, porque imagina, quanto tempo a gente não fala de um presidente bom no Palmeiras? Porra, muitos anos, hein? Nossa, de repente muito, né? Surge um presidente bom. E aí o cara agora que é o único na história. Claro que lá dentro deve ter muito. Vai cair. Só ele. Danilo ela tá... já fez o... Danilo, tá picotando. O Paulo Nobre tá derrubando a ligação dele. Hein, Danilo, picotou aí. Não, você deve estar em algum lugar ruim. Tá ruim. Tá ruim. Foi. É, tá ruim. Ah. Não, tá ruim, a gente não tá te ouvindo, pô. Alô? Você tá no Viva Voz? Não, eu tô no fone de ouvido. Fala, então, para aí, fone. Fica onde você tá aí, continua, vai o raciocínio, e aí? Eu vou encostar o carro na marginal. É, porque tá ruim mesmo. Liga o alerta, velho, liga o alerta, ninguém vai saber, velho. Para onde você estiver, não precisa nem encostar, mano. É. Então, eu acho ninguém que anda assim, mesmo. Pior que não anda mesmo, eu tô levando 2h30 pra chegar de Barueri, Alphaville até em casa. Caraca. Hoje eu pensei que hoje era melhor. Mas também, você atravessa a cidade, né? Não, mas sem trânsito eu gasto 40 minutos. Quer dizer, tempo normal, vai pra duas horas. 40, 45 minutos. Mas agora família essa hora também. Mais duas horas. É, mas vê o lado bom da coisa. Você pode ouvir o estacionamento sete inteiro. É, também. Ah, mas aí não tem como. Eu chego em casa e tô ouvindo no aplicativo. Vocês não tem como deixar de ouvir. Legal. Mas continua o raciocínio, e aí? Então, e na minha opinião é essa. Eu acho que ele tá com medo de entrar um outro presidente que faça mais do que ele. Lógico. Porque, mesma coisa ou mais que ele? Ah, eu acho que vai fazer mais do que ele. Não, então, ou a mesma coisa ou mais, né? Sim, não. Porque assim, o grande diferencial além da administração foi o dinheiro que ele ajudou o Palmeiras a ganhar. Só que um dos braços direitos dele nessa gestão foi a própria Leila, né? Foi a própria Crefisa com o dinheiro que ela levou pro Palmeiras. Mas esse presidente novo do Palmeiras, Maurício Gagliotti, é um cara que não tem... Eu não conheço ele. É um cara, é um cara muito bacana, um cara legal, um cara mais acessível. Um cara que não tem o ego igual tem o Paulo Nobre. É ele diferente. Não aparece tanto na mídia, né? Não, é diferente. É um cara que eu acho que é mais do diálogo. Agora, a Leila, essa dona a patrocinadora do Palmeiras, foi colocada, está sendo colocada no conselho pelo Mustafa. Assim como foi colocado o Paulo Nobre. Foi o que eu falei aqui. Né? Foi o que eu falei aqui. Os dois foram colocados pelo Mustafa. Um foi, o outro, a Leila ainda não, né? Sei mas lá. Eu acho que agora é uma colocado. Briga de ego mesmo. Bom, mas o importante é que é assim, eu espero que de qualquer forma o Palmeiras ganhe. Mas aí é briga de gigante, hein? Dois milionários aí brigando. Melhor pro Palmeiras, né? É que aquela história, o Nobre tem um ego gigante? Tem. Mas posso falar uma coisa. Ele ama o Palmeiras. Isso ninguém pode tirar dúvida. Então, mas uma coisa que eu achei engraçada... Essa moça a gente não sabe, por isso que a vovó fala isso, eu acho. Porque a gente não sabe qual é o amor dela pro Palmeiras. Mas a gente não sabe... Mas espera só um minuto, a gente não sabe o amor de ninguém pelo clube. Não, o Paulo Nobre já provou que ama. Não, espera só um minuto. Antes de assumir, ninguém sabia. Não, mas ninguém sabia. Antes do Paulo Nobre ser eleito, eu lembro que tinha torcedor que entrava no ar aqui e falava, ih, esse aí, tá, quem tá ajudando ele é o Mustafa, o gordo lá. Ê, não sei não. Eu vi aqui. Ué, como não? Mas era mesmo. E aí acabou sendo o maior presidente da história do Palmeiras, segundo muitos torcedores do Palmeiras. Sim. E de fato, eu não sou bobo de não falar. Ele reergueu o Palmeiras, cara. Ele tirou o Palmeiras do limbo. Não, vai ficar na história. Já ficou limbo, na história. É verdade, mas é verdade, isso eu seria um louco de falar que não. O que eu comentei aqui agora há pouco, que muitos torcedores aí estão me criticando no meu Twitter, eu também tô cagando pra eles também. Não fala assim. É verdade, eu cago. Eu nem leio. Eu leio e não respondo. Oba, traz um fricô pro Dodô. Não, mas é no bom sentido. Dodô, você é imparcial, tá certo? Não, mas é assim, é que os caras não entendem. Mas não é, Danilo, os caras não entendem às vezes que você fala. É que é muito recente, né? Você fala A, B, os caras entendem Z. Ô, Domênico, mas é que é muito recente, não é isso. Os dois, o que eu quis dizer aqui, e vou repetir uma última vez. Uma gestão de um presidente, você tem que imaginar ela no âmbito de futebol e o âmbito administrativamente falando. Como administrador, o Paulo Nobre ganhou a minha nota 10. Se tiver mais que 10, ganha mais. Como futebol, eu não posso dar nota 10 pra ele. Os dois primeiros anos foram lamentáveis, os outros dois foram bons. O ano de 2014 só, né? Porque 2013 ele subiu, então o futebol foi bom. Mas, 2013 estava disputando Série B, vai. Vamos dar mas aí não foi culpa dele, não foi culpa, exatamente, tudo bem. Mas era ele nos dois primeiros anos, né? Mas, então, ele subiu e ao mesmo tempo quase derrubou de novo. Então como é que nota você vai dar pra um cara desse? Então assim, tudo bem, aí você pode falar, mas não tinha time, tudo bem, concordo, tem que concordar. Mas era ele o gestor, né? Ninguém pediu pra entrar lá, ninguém pôs um revólver na cabeça, entra lá e resolve a situação. Ele quis entrar, foi o que eu falo sempre aqui, o presidente, ninguém é obrigado a ser presidente, ele quer ser presidente. Então, assim, ele também correu um risco que, olha, eu vou te falar. É exatamente, é isso que eu falei, que eu sou criticado aí por muito. A sorte que ele deu foi muito grande. Porque muito foi grande. O que você falou, muito ele grande. Poderia ter ido para a pior história, como o pior presidente. Só que ele deu tanta sorte que eu acho que no segundo mandato ele falou, eu não posso cometer a mesma cagada. Exatamente, aí que tá vendo? O ouvinte entendeu o que eu quis falar. Eu acho que assim, todo grande administrador... E aí sim, nos dois últimos anos, ele fez um mandato... Ele arrisca, né? Ele fez um mandato extraordinário. Essa é a ele pode correr mandato risco, mas ele não pode correr o risco que ele correu. Exato, é isso que eu falei aqui. Porque a chance de ter caído, o Palmeiras, ele deu muita sorte. Esse ano o corte foi com 45 pontos. 42, né, na verdade. 42 pontos, o Palmeiras com 40 não caiu. E precisando de uma vitória aí em casa, pelo amor de Deus. Mas é o que todo mundo ele fala, né, o Palmeiras risco. Não foi... Eu acho que todo presidente tem que correr. Ele tá falando, porra, você não ouve? Eu acho que todo presidente tem que correr risco. O cara tem que ser macho e garantir o que ele fala. Só que o risco que o Paulo Nobre correu foi muito grande mesmo. E no segundo mandato... Agora deixa esse maluco, agora fala. Também se me deu um corte desse aí, nem sei mais o que eu falar. Não é que você cortou ele, eu queria convidar você, ouvinte. Você já jantou, ouvinte? Não, ainda não. Então eu quero convidar vocês Vamos lá, Benjamino! Não, Benjamino! Eu reservei uma mesa aqui na Alameda Santos sem número pra gente fazer a confraternização de final de ano lá no Pimpolini. Na família! Aí sim, aí a coisa anda. Pimpolini! Aí a coisa anda. Eu posso dar uma opinião? Sobre a esfirra? Sobre a família Pimpolini? A gente pode brincar de dardo, deixa o Mota na parede e fica jogando nele? É, dardo explosivo também. Não, não, porque eu comprei uma bazuca só pra isso. Só lembrando que hoje... Você assistiu o Chacal? Não. Assisti. Lembra quando ele vai lá comprar... Como é que chama o ator? Não é o Denzel Washington, é outro. Tem o Jack... O Jack Black? Jack Nicholson? E Jack Nicholson? Jack S. Não, o que fez Escola do Rock. Ou é um Jack Stolbeck. Jack Black, não é Jack Black? Não, sei lá. Me deu um branco. Você faz um resumo antes e anota tudo no papel. Do Duro de falar Matar. Bobagem. Porra, esqueci também. É o Van Damme. Que Van Damme, imbecil? Mel Gibson? Duro de Matar. Duro de Matar é Mel Gibson. Meu Deus do céu, qual que é o nome do cara? É Jason Statham. Caraca, velho. Denzel Washington. Denzel Washington. Ô, Benjamin, enquanto você lembra. Bruce Willis. Richard Gere. Nossa, nada a ver com o Jack. Sidney Poitier. O Chacal. Deixa eu fazer um convite pro. O Chacal, Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier. Estão deixando vender o Jack Black. Jack Black. É bom. E o Jack Black. O Richard Gere não fez a Linda Mulher? Sim. É o mesmo cara? É. Eu não me lembro. É que bichou, né, mano? O Jack Black. O Jack Black nesse filme, ele constrói uma arma poderosa, que o Chacal era um terrorista famoso, e ele compra uma arma. Rapaz, o Jack Black vende, o Bruce Willis vai lá disfarçado. Essa é a cena que é o brinquedo que eu vou fazer com o moto. Que isso? Você lembra desse filme? Lembra dessa cena? Porra. Põe aí no YouTube essa cena que você vai ver. Mas o nosso deputado já falou que ia fazer aí um parkour com moto com olho vendado. É um parkour vendado, é um esporte pra ele. Um bungee jump sem corda. Peraí, só pra terminar, eu queria convidar o nosso ouvinte. Hoje tem promoção na família Pimpolini. O Danilo que tá aqui? Genaro Pimpolini acabou de dizer que você vai lá. É Danilo? Danilo. Isso. Vai agora, Alameda Santos sem número. Pode ir que não tem trânsito. O que ele ganhou? Você ganhou o exclusivo crepe de crepe. Como assim crepe de crepe? Não Como vi. Assim o quê? Gosto de crepe. Crepe de crepe? Sim, é um crepe com gosto de crepe. Eles fazem um crepe dentro de outro, é uma delícia. Como assim delícia? É gostoso. Mas crepe não tem gosto de nada, se você não colocar recheio não tem gosto. Sim, tem gosto de crepe. Então você vai lá. Não é possível, velho, não é possível isso. Família Pimpolini sem número. Deve ser novo. Eu ganhei o meu crepe de crepe. Crepe de crepe, tá bom, tá. Então tá bom, Danilo, um grande abraço aí, tudo de bom pra você, viu, meu velho? Pode mandar abraço? Mande. Queria mandar abraço pra família Sanches. Para a equipe do de projetos da empresa Sodexo. E com meus amigos Marcelo e Thiago. Obrigado. Dois caras bem legal, que um é corintiano, o outro é São Paulino. Boa. Fizemos uma aposta aí, quem seria o melhor colocado no campeonato, e ganhei uma camiseta do Palmeiras personalizada dele. Como sempre, freguês, né? Mas personalizada com o quê? Com seu nome e com número ou só com nome? Meu nome e número. Ah, tá, e qual número você escolheu, velho? Escolhi o número do Dodô, 7. Do Dudu ou do Dodô? Porque o Domênico Dudu, também, o Dudu. Seu número de sorte também não, é o 7. Meu número de sorte, ele é número 15. 15? Sim, você 7. Já fez uma pastral, Domênico? Não, nunca fiz, mas o 15 pra mim é o meu número, com certeza. Por isso você tatuou, né? Galera, queria... Não tatuo nada. Você gosta de tatuagem? Um abraço aí. Não, não gosto. Todo locutor da rádio tem tatuagem. Você tá louco, todo. Só tem o Jimmy. O Jimmy tem todas as tatuagens possíveis. Ele roubou tudo pra ele. É verdade. Ele só o Jimmy. Ele tem tudo. Valeu, Pimpim. Tamo junto. O papai vai chegar mais tarde. Então tá bom. Gente, eu só queria deixar um abraço pra vocês. Falar que vocês são sensacionais. E realmente vocês alegram a nossa vida aí no trânsito, na hora de ir embora, pra dar risada. Tá. Cada um de vocês aí tem um valor que... inestimável. Vocês são muito bons. Põe a música aí. Depende de nós. Tá bom, Danilo. Um palhaço esteja engraçado. Valeu, um abraço. Esteja a Domênica, esteja na Casa Verde. Esse é o momento sem parar. Cala a boca. É o momento sem parar. Funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos lá, o terceiro ouvinte. Ó. Pac-Man. Não. Não. Não, não. É de fliperama. Snake. Snake Machine. Olha, alô, a existe videogame hoje em dia, hein? É verdade. Alô. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Alexandre Rodrigues Arruda. Ô, Alexandre, tudo bom? Tudo bom, Dodô? Bom, Alexandre, e quantos anos? 4.1, Dodô. 4.1. E o bairro? Jardim Marília. Jardim Marília, hein? Olha só. É, aí é que tá. Vou dizer um negócio pra você. É a primeira vez. Jardim Marília é. Já liguei, Dodô. Já ligou aqui. Então, é a primeira vez. Não, ele já ligou. Sim. Já liguei. É a única pessoa que ligou aqui nos Estados Unidos. Então, se ele já ligou, não é a primeira. Não é verdade? Tá bom, então não posso falar com ele, tá bom. É Zona Leste. Pronto, não posso falar. É perto da cidade líder ali, não posso falar. Não, pode falar, mas é que ele já ligou. Ah, tá bom, então fala. Se ele já ligou, então já não é a primeira vez. Fala você. Já tá no seu Excel aí, bem já. Tá o quê? Tá no seu Excel aí já, Benja. Excel? É, tá aqui. É. Excel? Excel. Tá no seu Excel, na sua planilha aí, pô. Viu? E qual que é o time que você torce? Todo Poderoso, Corinthians. Ah, Coringão, mano. Nossa, a senhora tá chamando o macho? Ah, fazendo esse ruído com a cloaca aberta? É a dança do acasalamento. É. Chamando o macho. Pois é, tá chamando o macho. Eu vi que a senhora tava se esfregando numa espiga agora. Eu vou urinar. Vai lá, mija na calça aí, já que a senhora tem fralda. Não precisa ir até o banheiro, não. Faz na roupa, minha mãe. Ô, amigão! Fala, mano. O Corinthians, ele tá viabilizando a contratação do novo técnico, mano. Até agora, aí, ó, o Dorival cogitaram, falaram que ele recusou. É, o nosso querido Guto também parece que não quis vir. O Gordiola. Preferiu ficar lá no Bahia. É, outros treinadores aí que estão sendo cogitados, um é o Rueda, que é um treinador que pode ser que tenha que passar por uma cirurgia no quadril e aí impossibilitaria a vinda dele pro Coringão. Outro técnico que também aí está sendo cogitado é o Paulo Otuori, nome que eu não gosto nem um pouco. E falam aí que até por fora, Benjamin, o Jorginho que estava no Vasco pode ser uma das opções ali, caso exista negativa desses dois primeiros que eu citei. Você gostaria de algum deles, amigão? Mano, eu acho que hoje em dia aí técnico tá difícil, né, cara? Há uns anos atrás aí tinha bastante opção de técnico, né, cara? Hoje tá difícil a gente escolher um técnico aí pro Coringão, né, cara? As opções aí pra mim, falar a verdade, nenhum agrada não, cara. Não... E o Luxo? Nenhum não? Deles me agrada não, cara. Você falou do Paulo Otuori aí também, eu acho que já foi o momento dele também, né? Da época de São Paulo. É. E eu acho que tá um pouco difícil pra gente escolher um técnico. Eu acho que pelo fato do Atlético Nacional ter ganho a Libertadores aí, seria um bom técnico o Eda realmente, né? É um técnico que acabou de ganhar um título aí pelo Atlético. Mas pelo que você falou, acho que ele vai fazer uma cirurgia, né? E vai impossibilitar ele vir por aqui. Eu também acho que ele poderia retardar também essa cirurgia pro ano que vem, né? Tá louco. Primeiro em direito Corinthians, depois em direito quadril, tá de brincadeira? Ele é o quê? Bailarina do Faustão? Quadril em dia, mano. Vai te catar tá também. Louco, é, mano, velho. Eu acho que qualquer cirurgia deve ser cancelada pra vir pro Corinthians. Né? Ah, é. Não, mas é verdade, velho. Parece, não. A menos que seja algo entre a vida e a morte, velho. Ele não é jogador também, mano. Entre a espada e a serpente, a música do Zé Ramalho, mano. Serpente é a espada, não é? Essa música? Meu Deus. Tá muito louco. Então, melhor música do Ramalho é Jardim das Acácias. Ah, tem uma pá, mano. Tem Garoto de Aluguel, tem uma pá, mano. Vida de gado. Ah, mas é clichêzona, né? Mas Zé Ramalho, não, mas Zé Ramalho tem um som aí. Jardim das Acácias. Essa é boa, essa é boa. Eu prefiro o Farol das Estrelas. Mas, ô, amigo, complemente aí que você ia falar, nós te interrompemos. Então, perdão. Queria dizer isso aí mesmo, acho que tá difícil a gente escolher um, se a gente pegar aí pra escolher um técnico aí tá difícil, acho que fica bem dividida a torcida, não tem unanimidade nenhum técnico aí, né, cara, estão falando também do Luxemburgo. Eu acho que o Luxemburgo, muitos falam que passou a fase dele, eu também acho que o Luxemburgo, geralmente, quando ele tava fazendo sucesso nos clubes, apesar que ele teve uma boa passagem pelo Corinthians, né, mas quando ele pega um clube mais armado assim, eu acho que ele dá certo, no Corinthians eu acho que ele não daria certo. Mano, mas eu vou te falar, velho. O Luxemburgo, velho. O Luxemburgo, se eu tivesse que comparar com alguém, eu compararia a Maite Proença. Por exemplo, não tá no auge, mas ainda tem potencial. Sabe? Tipo, você olha ali e você fala, velho, não é mais aquilo que já foi? Sim. Mas, velho, ainda dá pra resgatar é algo positivo que já desempenhou durante muito tempo. O Luxemburgo, cara, é um cara que eu acho que ele próprio precisa estar motivado. Eu acho que o Corinthians hoje seria talvez aí esse estopim na carreira do Luxemburgo. Porque o Luxemburgo é um cara que hoje, eu acho que ele até tomou um choque de realidade. Porque ele voltou aí daquele futebol chinês que ele foi agora recentemente, tomou uma astralitada lá, tava dirigindo um clube na Série B do Campeonato Chinês. Ele voltou todo cheio de pá, cheio de meter a mala, a porra toda. Deu algumas declarações aí que fizeram ele ficar desempregado durante mais algum tempo. Mas eu acho que agora ele meio que tomou um choque de realidade. O Benjamin conversou com o Luxemburgo recentemente. O Luxemburgo mudou um pouco a postura, Benja, com relação ao que ele tava alguns meses aí, cheio de empáfia, até em determinadas declarações, né? Aí, arrogante. Ele mudou? Ou não? Mano, eu sou suspeito. Eu não acho o Vanderlei arrogante. Eu acho que ele teve alguns momentos que ele teve uma certa arrogância. Porra, pra você, mas ele não... falou lá do Guardiola? Mas ele não falou. Eu não achei aquilo como arrogância. Foi uma opinião. Ele não falou assim, olha. Dá a impressão que ele descobriu o futebol, que ele inventou a roda nas declarações que ele deu. Pois é, aquela do Guardiola. Seria arrogante se ele falasse assim, olha, eu sou muito melhor que o Guardiola. Não, eu gosto muito do Luxemburgo. Inclusive, defendi ele aqui no comando do Corinthians também. Eu acho que hoje, se não for o Rueda, o nome que mais me agrada seria o do Vanderlei Luxemburgo. Mas é um cara que precisa estar motivado, Benja. Ele não pode chegar aqui achando que ele está correndo a barriga. Ele precisa trabalhar a cada dia e matar um leão por dia. Mas se ele vier também pro Corinthians, eu acho que vai ser a última chance assim que ele vai ter, né? De dar uma ressuscitada na carreira dele. Porque depois nem no manager, no computador, ele consegue ser técnico. Olha, se o presidente do Corinthians ligar pro Vanderlei, o Vanderlei aceita na hora. E dinheiro não é hoje o mais importante. Agora, pelo que eu falei com o presidente do Corinthians, só se algo de muito, muito, muito diferente mudar para ele ligar para o Vanderlei Luxemburgo. Hoje, dia 19 de dezembro, a chance do presidente do Corinthians ligar para o Vanderlei para ele ser o treinador do Corinthians é zero. Zero. Ele não é bem quisto no Corinthians? Não, não é que ele não é bem quisto pelo Corinthians. Hoje, você tem lá dentro do Corinthians uma ala que adoraria ter a volta de Vanderlei Luxemburgo. Quando eu falei com o presidente do Corinthians, eu vou te falar, tinha três nomes na pauta. Três não. A princípio são dois que eu acho que uma ala lá gosta mais. Seria o Reinaldo Rueda e o Paulo Autuori. Um nome que foi oferecido ao Corinthians, não significa que o Corinthians queira, mas foi oferecido, foi o Seedorf. O Seedorf foi oferecido ao Corinthians, não foi o Corinthians que foi atrás. Mas, eu vou dizer um negócio pra você, infelizmente, o Corinthians está perdidinho. Ninguém sabe o que fazer. Ninguém. É um barco à deriva, ninguém, cara. Ninguém. É aquela coisa, ou eu caso ou eu compro uma Coca-Cola. São coisas totalmente... O Corinthians está perdido. É uma pena, né, cara? Não, o maior clube da América do Sul nessa condição. Não, não adianta falar em jogador. Não vai... Porque não sabe ninguém vai ser treinador. Eu acho que o Corinthians talvez está tentando achar uma linha para treinador, mas não tem. Eu acho que vai ser as alternativas. E quem tiver menos rejeição. Eu acho que lá dentro a diretoria está muito preocupada com as opiniões. Com a voz da arquibancada ou do... Eu não sei se vocês leram, eu não pude vir sexta. O Oswaldo, vocês leram a nota que o Oswaldo Oliveira emitiu? Sim, comentamos aqui. O Oswaldo rasgou a direção do Corinthians, rasgou. Falou, olha, eu não queria vir não. A ideia era vir em janeiro. O presidente do Corinthians pediu, pelo amor de Deus, pra mim agora. Insistiu demais. Se eu não viesse, ele ia contratar outro. Eu pedi, eu falei. Então, a diretoria do Corinthians está perdida. Eu só vejo hoje dois nomes que tirariam um pouco o foco da direção. Porque se o presidente do Corinthians traz o Reinaldo Rueda, e vamos supor que o Rueda não dê certo, não pode criticar o cargo. Vai falar, olha gente, eu trouxe o campeão da Libertadores de 2016, o cara que fez o time, o melhor time da América do Sul, endeusado por todo mundo, ganhou a Libertadores jogando bonito, invicto, jogando bonito. Então ele tiraria um peso da consciência. O outro, ainda acho que seria o Vanderlei Luxemburgo. Porque o Luxa, hoje você vê uma diretoria que tá meio Parece que tá numa areia movediça, né? Ela anda e vai caindo, anda e vai se afundando. Igual o estádio. Então você traz um Vanderlei, o Vanderlei. Igual seu traseiro. O Vanderlei abraça lá, o Vanderlei chama a responsabilidade, o Vanderlei contrata. Só que é um nome que eles não querem. E quando eu falei do Reinaldo Rueda, eu vou dizer um negócio pra vocês. O Reinaldo Rueda foi oferecido. Não é que o Corinthians foi atrás, não. Ele foi oferecido. Ligaram e falaram. Ó, quer o Reinaldo Rueda? Mas conversaram com ele direto? Não. Com a gente um dia depois do Mundial. Do Atlético ser eliminado lá, ser desclassificado pelo Kashima. Aí, o que a pessoa me falou? Falou, Guto Ferreira não foi conversado, Jair Ventura não foi conversado, Dorival Júnior não foi conversado. Aí eu falo, pô, mas você também falou que o Oswaldo não ia cair. Eu falei, porque os caras falaram pra mim que não ia cair. Então... A pedida do Rueda não era muito de salário, assim, não era. Nem se falou em dinheiro. Não, porque, não. Assim, diziam que o Palmeiras, o Rueda era um dos analistas do Palmeiras. Não. Né? Nem se falou em dinheiro. Teve um contato perguntando: há interesse? Porque, segundo informações, o Rueda adoraria trabalhar no futebol brasileiro. É, então. Passando disso, é especulação. Dunga, Barreira. Resta tudo especulação. Agora, eu não sei o que passa na direção do Corinthians. Mas o Otto Ora é um nome que não me agrada, não. E Jorginho tampouco. Ô, Benja. Diga. Então, minha opinião é o seguinte: eu acho que a gente está falando de Luxemburgo aí. O Luxemburgo, eu acho que ele não tem aquele negócio do Tite, cara. Aquele negócio aquele negócio de paizão, de conversar com os jogadores, de. Respeito. Respeito. Eu acho que o Luxemburgo é mais aquele pai que é de pancada, entendeu? Minha opinião, eu não sei se hoje no momento do Corinthians, hoje, a situação que o Corinthians está hoje, eu acho que em termos de contratação, o Luxemburgo, eu acho que poderia acertar alguma coisa ali, agora em termos de vestiário, eu não sei se seria o momento do Luxemburgo, o Parreira, eu acho que seria mais viável que o Luxemburgo, minha opinião, no momento que o Corinthians está hoje, mas tá difícil mesmo, técnico pra gente tá difícil, né? Mas velho, quer saber, mano, eu até sentia saudade dessa época, Benjamin. Isso aqui é old school, velho. Então legal. Isso aqui é Corinthians, mano. Isso aqui é legal pra caramba. Então faz o seguinte. Legal pra caramba. Isso aqui é Roots. Eu tava com saudade dessa época, assim. Então faz o seguinte. Você fica com 2016 e eu fico com 2012. Ah, mano, mas não é assim, Benjamin. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, velho. Eu prefiro tanto ao mar. Mas, velho, então vai torcer pro Barcelona, velho. Vai torcer pro Real Madrid, mano. 2012 foi um ano com a gente em Barcelona. Eu prefiro 2012. Boa noite, Alexandre. Fica você com 2007, eu fico com 2012. É, mano, 2007 eu aprendi muita coisa também, Paquito. Por que você tava na Austrália? Imagina, eu tava na Austrália em 2006, ô Jagunço. Ó, que diferença. Diferença. Eu vi o campeonato brasileiro inteiro em 2007, ô nosso cego. Eu tava aqui, ô. Mas não tava aqui quando caiu. Lógico que tava o prego. Não, quando. Lógico que tava. Quando. Uma bobagem, lógico que tava. Lógico que tava, Zé Ruel. Lógico que tava. Eu voltei da Austrália em 2006. O Corinthians ele disputou o campeonato brasileiro de 2007, que foi rebaixado. Em 2008 jogou a Série B. E 2009 bateu na cara de todo mundo. De 2009 pra cá, o Corinthians é o time que tem o melhor aproveitamento no mundo, em termos de conquistas. Nossa. Legal, vai no supermercado, então chupa pro caixa e passa com as contas. Ah, te catar, mano. Ó, amigo, quer mandar um abraço pra alguém, mano? Quero sim, mano. Manda aí. Queria mandar um abraço aí pra galera da Denigris, onde eu trabalho lá, posicionada Mercedes-Benz. Um amigo meu, Rafael Devides, palmeirense roxo aí. Alê Loureiro, também palmeirense. Boa. O Milton Araújo, amigo meu corintiano também, que sempre vai pra jogo comigo aí. E é isso aí, um abraço a todos aí. Obrigado por poder participar de novo. É um prazer poder ouvir você. Tem mexão aí, mano? Tem sim, mano, mas manda seu placar antes aí, mano. Corinthians e Vasco ou Barcelona de Guayaquil pela Florida Cup, já. Já? Nossa. Que é isso? Ah, palhaço. É verdade, velho. É um palhaço. Mas palhaço. Fala o Merchan aí, fala o Merchan. Mas é verdade, é o próximo jogo do Corinthians. Fala aí, mano. Só abusando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganhou um kit top aqui do desodorante Extreme. Isso aqui é fera, hein? Legal demais, cara. Legal. Valeu. Ô, mano, sem ocorrer o jogo aí é 3-0 Corinthians, sem saber o adversário. Boa, isso aí, também acho, mano. Vamos ganhar dos caras lá na gringa, mano. Isso aí, obrigado. É tudo nosso. Valeu, irmão. E com esse comprometimento que tá o elenco do Corinthians também, esse comprometimento, essa vontade de jogar, essa força de vontade, olha... É capaz dos caras ir lá só ver o Pateta e o Mickey mesmo. Não, o Pateta já tá cheio no elenco. Vai pra ver o Mickey. O RG tá aí? Não. Não, o RG não tá, cara. Pediu tapa na camurça aí, mas beleza. Não, mas o Agnaldinho. Se você quiser o Bota, pode fazer às vezes. Não, o Agnaldinho. Vai você, gostoso. Eu tô celibato. O RG foi fazer tosa higiênica, velho. Hoje é dia de borrar o café na boca. Não é assim que ele faz? Então fiz. Tá certo. Alexandre, um abraço. Valeu, cara. Valeu. Boa noite. Esse foi o momento sem parar. Ah, olha, estão chegando as festas de fim de ano, época de muita viagem. E você continua com as caixinhas do Sem Parar? Ô, meu amigo, você tem que pôr agora o adesivo novo do Sem Parar. E com o adesivo do Sem Parar, você vai continuar com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas agora o seu carro vai ficar muito mais bonito, muito mais bacana. Ah, você não tem ainda o adesivo? Você não tinha nem a caixinha e também não tem adesivo? Ó, então prepare-se. Vem Natal, Ano Novo, depois Carnaval. O ano que vem um monte de feriados, né? Oh, tem uma pá, mano. Quantos são os pedágios que você vai ter que passar nesse ano que vem? Inúmeros. Um monte. Então, nada melhor do que você ter o Sem Parar no seu carro. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Você não precisa ficar catando moeda dentro do carro, né? Ficar parando, esperando aquela fila enorme de pedágio. Estacionamento de shopping. Nossa. É isso aí. Então vai lá no seu celular, baixa agora mesmo o aplicativo do Sem Parar. Encontre a loja mais próxima do Sem Parar. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. Ah, olha que legal. Mano, não sei se você estava ligado na semana passada, Benjamin. Você sabe que no ano que vem já tem edição do Resort registrada, né, para o dia 9 de junho. Show, hein? 9 de junho, ano que vem, nós teremos mais uma vez o Resort do Estádio 97. O ano que vem é uma edição mais que especial, porque nós estaremos fazendo 18 anos, não é mesmo? Ó, maioridade, hein? É, olha aí. Agora, como é uma data muito especial, o resort de 18 anos do Estádio 97, nós conseguimos uma situação muito bacana. Maioridade, né? Até o dia 31 de dezembro, agora até o dia 31 de dezembro, você consegue fazer a reserva do resort pro ano que vem em 6 vezes no cartão ou no cheque, pagando o preço do resort passado. Boa! Então, sem correção nenhuma, hein? Exatamente. Olha que legal, hein? Agora, se você quiser saber como... É, não é, Domênico? Porra, é legal pra cacete. Pô, legal pra caramba. Porra. Então, olha, ligue agora lá na Lotus Travel. 28964665. Repita. 28964665. Tem o plantão da Lotus Travel aguardando agora você ligar pra fazer a sua reserva. E olha, e pra participar ainda mais dessa promoção aqui, pra agregar ainda mais essa promoção de fim de ano, é, o primeiro que fechar hoje vai ser Estranho no Ninho, já no ano que vem. Já? Aí sim. Então ligue agora, 28964665. Pode ligar agora, você vai pagar o resort do ano que vem com o preço do resort 2016. Parcelando em 6 vezes nos cartões Visa e Mastercard ou no cheque. Aí sim, top demais, hein? E tudo como você já sabe, as mesmas atrações, com incrementos que nós traremos por ser 18 anos do Estádio 97, né? Um monte de coisa bacana, coisa legal. Pode levar duas crianças até 12 anos? Crianças até 12 anos num quarto com um casal não pagam. Aí sim. Já teve no resort, Estranho? Ainda não. Ainda não? Tenho que ir, vou ano que vem, certeza. Pô, Zé Marcelo, você tem que ir lá, cara. Tem que ir, cara. É pra de Maria. Já serve como dois presentes, Sombra. Pode servir como presente de Natal desse ano ou pode servir de presente de Dia dos Namorados pro ano que vem. Exatamente. Aí, ó. Muito bacana. Então ligue agora, 28964665. Tem um plantão lá da Lotus Travel aguardando a sua ligação. Aguinaldinho vai estar lá. Oh, com certeza, todos os anos. Né? É uma delícia aquele lugar. Eu dou alguns perdidos. Ah, é? Sempre com o Domênico. Porque tem um campo lá muito gostoso. E à noite eu vou pra lá. Vai passear no campo? Eu vou brincar de Walking Dead lá, porque agora, fica uma menina. Com quem você brincou de Walking Dead lá? Com a minha menina. A gente desce, né, Dô? E vai lá no, na neblina. Não sei o que ele tá falando. E aí ele vem nu e eu falo, vem fazer assim. Fala aí. Eu vou fazer assim, você vai ganhar o troféu de maior mentiroso da história. Não, o que você sabe, Sombra, você é o rapaz que assiste Walking Dead. Eu assisto. Pra você matar o zumbi é só dando uma porrada na cabeça. Mas acabou a temporada ou domingo agora teve? Acabou a metade da temporada. Acabou, metade. Não, mas domingo agora não teve. Não teve. Vai voltar acho que em fevereiro. Não teve crueldades. Fevereiro. E não teve o Carl com aquele olho nojento. Não teve sexo. Nojento. A última cena foi aquele cara do sapato vendo o pessoal lá na tribo lá. O padre tá lá no portão. O sapato. O padre tá na frente. O homem da bota. Aí vem o cara da bota e fica olhando lá e depois vai embora. Assim que acabou. Tá bom. Exatamente. Eu queria só avisar o Sobra, essa menina gostosa que eu amo. E eu devo fazer isso porque não é constrangimento pra ninguém, Sobra. O quê? Você está com uma folha de alface no dente. Mas eu não. Eu estou avisando porque a gente é amiga. Eu vejo porque eu adoro olhar na boca das pessoas. E quando acontece comigo, eu quero que as pessoas avisem. Você já fez uma apresentação? Você já fez alguma apresentação? Já. Já ficou com um fiapo no dente, Aguinaldo? Já fiquei com uma coisa branca aqui, viscosa. Era uma bala de jujuba. Que nojo. Um fiapo no dente, mano. Eu já falei, parecia um Munhá. Motinha! Não! Tem notícias aí do Tricolor? Então, chefinho, o São Paulo está atrás do Cícero, né? Dizem... O retorno de Cícero. É. O que já foi de São Paulo. É. Dizem que foi que o Mito pediu. O Cícero São Paulo... jogou no Santos também, não jogou? Jogou no Santos. E o São Paulo estaria negociando aí e seria assim... Se o Fluminense quisesse algum jogador do São Paulo, na mesma idade, né? Seria pau a pau, né? Ou, se for mais novo, entra uma grana. Mas diz que o Cícero gostou da proposta. Eu lembro que o Rogério gostava muito do Cícero. É, então. E parece que o São Paulo... O Cícero foi o motivo daquela discórdia entre o Rogério e o Ney Franco. Ele pediu a substituição, né? É, exatamente. Que acho que o Rogério falou assim, não, o Cícero. Acho que era pra pôr o Cícero e não pôr outro. E hoje foi confirmado, né, o contrato do Sidão, né, de 2 anos com São Paulo, né, e tá tudo certo. Nós teremos o goleiro ano que vem. Tá certo. Mais alguma coisa, mais nada? Não, tá tudo devagar, ainda dá muita especulação, né. E mas como Santos? É que funciona, Sombra? Santos? Ó, como Santos? É que funciona? É, por exemplo, o Sidão chegou no São Paulo, será que o Denis vai fazer aquela recepção lá, fazer aquela dá média? Um abraço? Não. Vai cumprimentar, faz uma média. Mas será que é sincero? É aquele negócio assim... Ah, no sincero não é, mano. Se um concorrente seu tá chegando, o lugar é seu, o cara veio pra tomar seu lugar, você vai falar... É estranho. É. O lugar é seu. Não, mas também não é aquela coisa, não vou receber o cara, não vou dar... Não, receber seja recebe. Bem-vindo. Pô, você tá louco. Ah, mas às vezes depende receber do cara, receber até recebe, né? mas não é diferente. Gosto, né? Alguém queria o grafite? Ele foi pro Atlético Paranaense. Ah, não, já foi. Não, já foi, né, velho? O grafite aí no Campeonato Brasileiro e foi bem. O começo do Brasileiro. Olha, o Corinthians não queria ele. Ah, mas não dá. Vocês não queriam, hein, Beja? O começo dele foi muito bom, só que depois aí ele decaiu. Mas no término do Campeonato Brasileiro ele voltou a fazer gol. Tanto é que ele ficou ali em cima na artilharia. Você prefere o Jô ou o grafite? Eu no Palmeiras? É. Ah, não. O ataque do Palmeiras é muito rápido, né? O grafite é aquele cara que vai jogar. Alexandre, hoje é o grafite. Jô ou grafite? Não, dá pra jogar os dois. O grafite. Não, mas tem que escolher um, por exemplo. O grafite hoje, no time do Corinthians. Jogaria. Ele chega com tapete vermelho, de limusine. Ah, jogaria fácil. Aí depois vocês reclamam desses jogadores aí que o Corinthians pagou caro. Até o São Paulo, e... não. E outra, é jogador ainda que chega eu com... acho. É jogador que chega com vontade. Eu acho que o time do Corinthians é que você dirigente. Mas eu acho que só não jogaria no Palmeiras e no Santos. Grafite. Eu acho, só no Palmeiras e no Santos. No São Paulo ele jogaria e no Corinthians jogaria. Mas, só passando a informação aqui, ó. O Rogério, ele pediu pra colocar o Cícero e o Ney Franco, ele colocou o William José. Então, exatamente. Foi uma briga assim. Aliás, pra quem não sabe, o William José, que é um dos artilheiros do Campeonato Espanhol. Mentira. Sucesso. William José. William José. Nossa, velho. Sucesso no Campeonato Espanhol, gente. Nossa, é verdade. Derrota, hein, velho. É verdade. Caiu de qualidade espanhol, vem. É tipo Vila Real? Coisa que diminui. Ele tá no Vila Real, William José? Não. Não, Vila Real tá o Pato. Não, é o Pato. Acho que o William José tá jogando. Não era o Las Palmas, é outro time lá. É outro time. Nós já vamos lembrar, porque o Ben já vai falar agora do Extra, na sequência vai lembrar onde está o William José. É isso aí, você merece começar a semana torcendo com o Extra Gol. Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E... Leleu, leleu, leleu, leleu. É, acompanhar a rodada do fim de semana, esvaziou a geladeira com aquela Brahma bem gelada? Responde aí. Então aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar Brahma para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? Brahma, lógico. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então escale a Brahma na sua torcida, hein? Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Desvendado o mistério, né, Domênico? O William José está no Real Sociedade. Exato, é isso aí. Ele jogava no Las Palmas e saiu e foi pro Real Sociedade. Você senta perto do Messi, do Cristiano Ronaldo. Daqui a pouco vai pegar a artilharia aqui do Campeonato Espanhol. Que coisa, é, hein, o véio. Artilheiro do Espanhol é o Messi. 2016 foi muito louco mesmo, velho. Mas, velho, o William José, velho, ele tá jogando na Europa, mano. Já é um milagre. Nossa, ele é muito ruim, velho. Já é um milagre. Esse cara com empresário é muito bom, né? Que o empresário é o camisa 10, o cara. Cara, o William José, pra ele contar pros netos aí, fala, meu, joguei a Champions League, você tá ligado que é isso, velho? Sobre... Enfrentei o Messi, enfrentei o Cristiano Ronaldo, velho. Sobre o Rueda, o jornal colombiano, o El Colombiano, diz que o Rueda vai ficar no Nacional. É, então, Sombra, é justamente pelo fato lá da cirurgia, porque o Atlético Nacional fez uma proposta pra que ele permanecesse lá, inclusive o Atlético pagando os salários dele no período de recuperação. E o Corinthians, ele não pode se dar esse luxo, porque o Corinthians, ele precisa de um comandante para ontem. Não, não pode esperar o Rueda operar o quadril e depois voltar a atuar. É, inclusive, eu penso da seguinte forma, Sombra. O Rueda, ele deveria se sacrificar um pouco pelo Corinthians. É, adia a cirurgia pro ano que vem, ou pro outro ano, sei lá, 2020. Quem é Corinthians na vida do Rueda? Faz brincadeira, qualquer profissional, Motinha, do mundo inteiro do futebol, liga, gostaria de pegar o Corinthians em determinado momento da carreira pra fazer história, cara. E o Rueda tem essa chance. O Corinthians anunciou os preços, você falou? É, o Corinthians diminuiu o valor dos ingressos, aqui, né, Benja? Eu tô vendo aqui no Instagram do Corinthians Info, olha aqui, ó. Corinthians anuncia preço dos ingressos para o Paulistão. Novidade dos preços vem na tarde da segunda-feira, onde o Corinthians anunciou que diminuirá a maioria dos preços dos ingressos. O único setor que continua com o mesmo preço é a Oeste Inferior. Outra novidade, que por enquanto é só para o Paulistão 2017, é que foram lançados mais dois novos setores. Você sabia? Vão lançar dois novos setores? Quais os seriam? Os corners, que são agora uma opção mais barata para quem gosta de ir de Oeste Inferior. O novo fica na região dos escanteios da Oeste. É o famoso Chiqueirinho, né? Aquele que o Pacaembu era o setor lilás. É, na verdade, o Itaquera inteiro é um Chiqueiro, né? Não, o Chiqueiro é o teu estádio lá. Chiqueiro, você não fala que é estranho, cara. Por isso é isso que eu tô falando, Itaquera é nosso. Vai ter o setor subsolo também, né, mano? Quando afundar. Vai. É o camarote subsolo. Setor S1, S2, S3. A única coisa que tá no subsolo é a sua genitália, velho. Tá certo? O negócio é o seguinte, com relação ao Corinthians, inclusive metrô que passa perto do estádio do meu clube, diferente do teu. Nossa, que acaba o jogo meia-noite, o cara tem que dormir na porta do estádio porque não tem como voltar pra casa. Quando a prefeitura cancelou o metrô de vocês, os corintianos tudo voltando pela radial assim, a pé. Voltou seu fiosco. Inclusive, por causa do Corinthians, o governo do estado teve que ampliar a atuação do metrô. Torcedor São Paulo. Tiveram tudo que ampliar carro, a atuação do funcionamento do metrô. Você não tem todos carro, tem Uber, carro, né? Não precisa de metrô lá no Morumbi. Eu vejo na saída. Eu vejo na saída do Mauro. Jogo. A galera Estádio correndo 97, pra pegar blusão. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, que quem testa compra Nissan. Temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Vamos lá, mensagens. Pera aí, mano. Então o negócio é o seguinte. O jornal aí, a Globo, serve pra falar que a torcida do Corinthians é que tem mais público, mas não serve pra dar um mundial pro Palmeiras? Ah, mano, chora incoerência. Mas peraí, com relação a que você tá falando, cidadão? Esse cara eu conheço. Primeiro, vamos lá, por partes. A Globo divulgar o público médio do Campeonato Brasileiro aqui e das outras competições, Campeonato Paulista, Libertadores e etc e tal, Copa do Brasil, isso dá uma informação. Agora, você colocar a Globo, a responsabilidade de validar um título mundial, não cabe a ela. É informação, ela tem informação. Informação. Fonte aonde? Aonde que o cara fala, qual que é a fonte dele falar desse negócio que você falou agora? Pega o scout de todos os jogos aqui. Pega a história do Mundial e também. Pega aí, eu vejo no site da FIFA. Rapaz, tem toda a razão. Eu vejo no site da FIFA. Toda a razão. Tem o site aqui, ó. Se você quiser, o rapaz nota 10, pô, rapaz. Pelo contrário, vocês não vão ganhar no grito. O site da FIFA fala que o Real Madrid tem 3 mundiais. Então, justamente. Não, peraí. Não, 3 não. O Real Madrid tem 2. Quem tem 3 é o Barcelona. Barcelona 3, Real Madrid 2, o Corinthians 2. Porque no site da FIFA eles discriminam ali. Apesar deles reconhecerem o Intercontinental, eles reconhecem. Porque antigamente era uma competição. competição clandestina. Hoje eles reconhecem. Clandestina? Era clandestino. Era clandestino. Hoje eles reconhecem. Pega a imagem no final do jogo. Se você entrar no site da FIFA agora, você vai ver lá. Tem Intercontinental, tá lá, consta Intercontinental, e tem Mundial de Clubes. São duas competições. Eles acabaram enquadrando na mesma. Eles acabaram enquadrando na mesma, mas eles discriminam o que é o que e o que é o cara. E os caras da FIFA tá fazendo o que no estádio? Tem vários delegados da... Frila, já viu falar em Frila? O cara pega um jaquinho e vai lá. Mano, nem você tá acreditando no que você tá falando. Por exemplo, não tem PM que faz bico na frente de mercado, mas faz bico de segurança? Mas não põe a farda. É Frila. Mas não põe falar da polícia aí, tá ok? Não sei. Olha, o mano tá mais perdido que os homens lá dos recursos. Muito pelo contrário, entra no site da FIFA, eu sou a velha. Ah, juiz! E aí, mano, aqui é o Renan de Itaquá, mano. Por que vocês não colocam o Muricy, mano, no Corinthians? Vai que dá certo, você é louco. No São Paulo aí deu muito certo. Eu sou São Paulino, então tenho prova disso. Mas agora, o Muricy no Corinthians, mano. Parou. O Muricy não quer, parceiro. Ele é bem durão, bem pá. Bem durão, bem pá. Bem durão. Te dá certo. Mas, irmão, o Muricy tá em outra já, mano. O Muricy agora é comentarista esportivo aí também. O Muricy não tem mais. O Muricy, por questões de saúde, não quer mais. Não vai ser mais treinador, né? Não quer, mano. Aí, mano, pá, né, mano? Tem mais WhatsApp aí, Sombra? Mais. Boa noite, rapaziada. Aqui é o Rodrigo de Diadema. Queria estar fazendo uma pergunta pro Sombra e pro Motinha aí. O que eles acham desse orgulho do João Schmidt de não estar renovando com o São Paulo? Será que merece mesmo? Tá pedindo mais? Valeu, um abraço a todos aí. Gerúndio. Ó, dizem que ele estaria pedindo o teto do São Paulo. Na boa. Quanto que é o teto do São Paulo hoje? Uns 350. É. Quem é João Schmidt na fila do pão, hein, velho? 350 João Schmidt? Quem é João Schmidt na fila do pão? Não ganhou nada. Olha, desculpa, hein? Ah, mas aí tem razão. Se ele tá pedindo isso tudo, meu amigo, vai procurar outro clube. Sorte dele que não pediu o teto do Corinthians, porque vai cair. Sensacional. Ele é promissor, com certeza. Eles assumiram já. Essa coisa entre jogador e clube, o quanto cada um tá pedindo, o quanto cada um tá oferecendo, é difícil dizer, porque a gente não sabe, né? Então a gente fica tudo achando, né? Agora, o João Schmidt, se o São Paulo, por exemplo, não está fazendo uma oferta financeira que o João Schmidt está gostando, é porque, de certa forma, durante a trajetória, o João Schmidt também alternou muito. Altos e baixos. Bom jogador, é. Mas também teve suas alternâncias, de maneira que os técnicos que dirigiram o São Paulo esse ano, em vários momentos, preferiram não escalá-lo em alguns momentos. É que tá. Você entendeu? Pode amanhã o João Schmidt virar um Casemiro na Europa? Pode, é verdade. Tem toda a razão, até pode. Mas hoje, pedir tudo o que tá pedindo, não tem como. Mas é difícil dizer o que tá pedindo. Eu também já cheguei a ler que ele tá bravo, porque quando ele voltou do Vitória lá de Portugal, teria o Gustavo prometido a titularidade para ele, e ele poucas vezes foi titular agora esse ano. Olha, desculpa. Primeiro que eu não acredito que o Gustavo possa ter prometido titularidade. Oferecido isso. Se ofereceu, errou. Porque quem decide titularidade é técnico. Não é ele. Entendeu? Prometer. Então põe no contrato lá. Tem que ser titular, tantos por cento dos jogos. Eu não acredito nem que tenham prometido isso. Talvez quem consiga informação melhor sobre a questão João Schmidt seja o Benjamin, porque o Benjamin é amigo do Luizão, empresário do João Schmidt. Luizão não é mais empresário. Do João Schmidt? O Luizão parou. O Luizão agora... Mas como assim? Eu li outro dia que o Luizão ia conversar no CT sobre o João Schmidt. Então, mas o Luizão parou. O Luizão agora ele é comentarista na ESPN. Mas se você perguntar ao João Schmidt, é capaz dele saber. Vou perguntar, mas que eu saiba, ele falou pra mim que ia parar até isso que ele agora tá na ESPN lá trabalhando. Então... E não dá pra ser comentarista e empresário. Em termos, né? Como em termos? É interesse de conflito, tá louco? Não, você não entendeu. Conflito de interesse, no caso. Eu entendi o que você falou. Mas será que não tem? Às vezes é... Oh, não, é conflito de interesse. Aí numa dessas, o cara ele começa a elogiar o jogador que é dele, mas, é comentarista, exemplo, tá louco? Mas você pega, por exemplo, o Domênico, que é de caráter duvidoso. Eu? Vamos supor. Posso pôr no coração isso? Vamos supor que o Domênico fosse empresário. Ele vai, vou sair, vou botar um laranja pra cuidar dos caras e vou comentar. Tudo bem, mas aí você se afasta. Pelo menos você fala, não tem mais nada a ver com isso. É igual, sim, é mas... igual a preocupação que tinham lá quando o Gilmar Rinaldi assumiu um cargo na CBF. Ué. Então, exato, mas... Não é o caso do Luizão, mas, por exemplo, se é um cara que nem o Domênico, vai continuar. O Domênico não faria isso. Você tá falando isso de mim, de coração? Não. Então tá bom. Mais mensagens. É. Fala, moçada do Estádio 97, Renato Avó da Lusa. Fala da Lusa um pouquinho. Presidente novo assumindo em janeiro. Leão, coordenador técnico ou supervisor técnico, sei lá o quê, mas não vai ganhar nada, porque a Lusa não tem dinheiro. E Tuca Guimarães, técnico novo. Vai, Lusa. Pô, rapaz, você falou tudo. Parabéns aí. Você deu a... Já falou, deu uma geralzona aí legal da Lusa. Já falou. Mas é verdade. Agora, o Leão não querer ganhar nada, etc e tal. Ó, bonito, né? Legal. Cada um leva o cara a deixar o conforto do seu lar, o conforto da sua fazenda, os seus quadros, as obras de arte, pra pegar um time aí que tá em frangalhos... Com todo respeito à Portuguesa, eu também acho que quem puder ajudar a Portuguesa da forma como o Leão tá fazendo é legal, é digno, bacana. Só que é complicado, cara. O cara vai deixar aí tudo que ele tem aí de conforto, de calmaria, pra pegar um clube hoje que tá numa turbulência enorme. É complicado, velho. É a mesma coisa de um técnico qualquer vir pro Corinthians. Ah, mas pelo contrário, é o desafio. Aí é o desafio, porque o Corinthians é um time que tá em ascensão. E quando eu falei que não tinha nada, apesar agora, que tá, agora tá confirmado. Jair Ventura acabou de renovar por 2 anos. Com o Botafogo, né? É, Botafogo. Ah, mas o Antônio Lopes já tinha falado que ele não sairia. Olha o Botafogo. Também, né? É assim, verdade que o Fábio Sormani disse que o São Paulo está interessado em Nenê? Ele disse. É confiável? Não, ele é confiável. Eu não acredito. Não, senhor Mani, eu não acredito que o Vasco, que renovou o contrato do Nenê recentemente, vai liberar. E envolveria uma troca aí com o Michel Bastos. Mas aí eu acho que o Vasco vai perdendo. Precisa ver se o Michel Bastos cai pro Vasco. E o Michel Bastos também já vem de moeda de troca pra todo lado, né? Não, mas na boa, inclusive na hora do programa lá, quando a gente tava comentando a respeito desse assunto, eu não vejo por que o Vasco faria essa troca. Você tá trocando um jogador que é ídolo, é titular da equipe, por um reserva, que é contestado na equipe que tá saindo. É, precisa ver o que cada um dos... O que o jogador também quer, né? Às vezes o jogador fala assim, seu Erico, puta, ó, cansei, meu. Ó, ajudei a subir, ó, foi um sofrimento ano passado, né? A multa do Nenê lá é grande, hein? O Erico não é assim, não. Não é assim, não. É. Eu perguntei lá do Luan, o zagueiro, paga. O valor da multa aí são 7 milhões de euros. Bom, não tem conversa. Tem mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento do Extra. Você merece WhatsApp. Torcida reunida, Brahma Gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Boa noite, galera do Estádio 97. Boa noite. Aqui quem fala é Carlos, palmeirense de Osasco. Ô, mano, você acha que o técnico do Atlético Nacional vai sair de lá, onde ele tem Guerra, Borja e companhia limitada, pra vir dirigir Rodriguinho, Gustavo, Romero? Não dá, né, mano? Então, o nível do time, cara. Vocês deveriam trazer o Joel Santana novamente. É isso aí. Nossa. O Joel foi pro Boa Vista. E olha, ele vai ter guerra lá e ele vai ter guerra aqui também no Parque São João. Ah, é verdade. Isso aí, você tem. Não vai faltar. Vai faltar é guerra. Já que eu falei do Leão lá, o mano falou da comodidade, sair da comodidade do lar lá, é o cara que for pro Corinthians hoje vai estar indo. Mas o Corinthians é desafio, Paquito. O Corinthians é. O Corinthians hoje, lógico que é. O Corinthians é um time em ascensão, meu Deus do céu. Mas o Rueda acordou. O Rueda acordou lá no Japão e falou: eu quero ir pro Corinthians. O Corinthians é um time hoje em ascensão, sim. Não é porque teve um ano ruim, esse ano de 2016. Pega o ano de 2015 pra trás, tá de brincadeira. O Corinthians é um time que vem em ascensão, então, sim. Chegou no pico e agora tá caindo. Tá caindo. Chegou aonde? Tá caindo. Embora o Corinthians tenha... Vou te mostrar a irmã do pico. Ah, dá uma olhada aqui, ó. Embora o Corinthians tenha a importância dentro do mercado do futebol, total, mas essa demissão aí do Oswaldo de Oliveira dá uma queimada no... Que dá uma queimada. Porque o cara fala assim, porra, eu vou lá, os caras pegaram. Acabei de chegar, né? Chegou o cara lá, fez um jogo, um time meia boca, já mandaram embora. Você entendeu? É pressão de cada. Mas eu falo assim, ó, o que acontece com o cara hoje pode acontecer comigo amanhã. É. Os caras não estão nem aí se é 8, 7, 9, jantamos jogos. Junto ontem. Verdade. E no outro dia de manhã os caras mandam cair. Mas tá tipo o Palmeiras lá em 2014 também, que teve não sei quantos técnicos. O Gareca veio com o status de um grande técnico, não ganhou um jogo aqui no Palmeiras e foi embora. Não ganhou um. Foram 9 jogos e não ganhou um. E faz uma campanha até relativamente boa no Peru, né? Na seleção do Peru foi muito bem. É, mas acho que ali não dá pra também criticar só o Gareca, né? Exatamente, porque o elenco é muito fraco. Então se chega qualquer técnico, pode chegar o Cuca da vida, um Tite de novo, vai ser difícil de arrumar. O que ferrou o Palmeiras aquele ano, vou dizer lá, foi a falta de goleiro. Ah, também. Foi muito. No que o prazo voltou, o time voltou. Mas peraí, eu vejo aqui muitas vezes as pessoas falando, mas precisa ter um elenco qualificado. Não precisa não, cara. Você pega aí o time do Corinthians, ele precisa de reforços? Precisa. Mas se você pegar um técnico qualificado, pode fazer muito mais com esse time do que o Oswaldo fez e o Cristóvão fez também. Mas qual técnico qualificado que faz mais isso? Só o Tite. Não tem outro. No Brasil hoje que você fala que arruma isso. Se você parar pra pensar, pega lá, o Fernando Diniz, no começo do ano, quando ele pegou aquele time do Audax. Não, pelo contrário. Obrigado. Marcelo já tá arrebentando. Não, pelo contrário. Arruma um estágio aí, ô. Pelo contrário, se vocês pegarem, por exemplo, aí o trabalho, vamos lá. O Fernando Diniz, no começo do ano. Um time limitado com jogadores que ninguém conhecia, tá certo? E eram jogadores que eram refugos. O Camacho era refugo. Ah, não, mas olha só. O Tietchan era refugo. Pegou lá o Fernando Diniz. Pera aí, gente. O Fernando era refugo. Não, você Tietchan não tá entendendo. Não, mas o Tietchan veio pro Osasco como refugo. Ele jogou 4 anos ano passado na Ponte Preta. O Tietchan do Américo Gato, eu não sei se você acompanha a carreira dele, mas ele não apareceu no Audax. Ele já tem uma carreira aí, está tudo bem, mas eu não concordo com ele. Ele descontou ali. Ninguém sabia que era Tietchan. Já começa por aí. Camacho, ninguém sabia quem era. Bruno Paulo, ninguém sabia quem era. O Fernando Diniz aí, com competência, ele colocou o Audax ali numa projeção que ninguém pensava que ele poderia chegar. Você pega aí, Chapecoense, esse ano. É que aconteceu essa fatalidade, mas o trabalho do Caio Júnior na Chapecoense era muito bom. Era muito bom. Então, quando você tem um elenco limitado com peças que você não conhece, pega e fala, pô, daí não tem nada. Quem olhava o elenco da Chapecoense no começo do Campeonato Brasileiro, ninguém ia dar nada. Mas é um em 100, começou, mano. O campeonato, não é um em 100, Mota. Esse que é o grande problema. Vocês se conformam com pouco. Vocês falam, mas o cara precisa de material humano pra trabalhar. Velho, se você pega um cara competente que conhece os meados ali, tá certo? Ele conhece... Meandros. Os meandros, verdade. Meandros. Meados. Tem uma rima com o negócio que você O cara ali é do métier, velho. Você conhece o cara que é malaco da bola. O cara vai fazer a porra do time jogar bola. É mais ou menos. Agora, se quiser Messi, Suárez, Barcelona... Mas você tem que entender que a pressão de você fazer um trabalho bom no Osasco é uma coisa, no Corinthians é outra. Você tá entendendo, peraí. A proporção é a mesma. Se você parar pra analisar, tudo bem, no Corinthians aí a pressão é maior. Não é isso a mesma coisa, Osasco, não é isso que eu tô Corinthians falando. Igual. Mas da mesma forma, Mota, que a sua projeção... Da mesma forma que a projeção, tá certo, no Corinthians é maior do que no Audax, a cobrança também será. Mas, da mesma forma, se você, por exemplo, no Audax, você vai ter uma projeção que você fala, pô, vou atingir esse estádio, no Corinthians você multiplica a décima potência. Tudo tem os prós e os contras. A partir do momento que o cara fala, não, eu quero só dirigir time pequeno, então que só fique em time pequeno. O cara precisa ter ambição na carreira, velho. E os clubes grandes, eles precisam começar a renovar essa dança das cadeiras que os times têm. Você pega aí, se ficar só nesse papinho de Cuca Tite, Dorival, tá errado. Gente, não haverá renovação no futebol brasileiro. Ó, falar em técnico novo, né? O Zidane assumiu lá o Real Madrid. E o Bruno aqui do nosso estúdio de produção, ele lembra bem, olha. O Zidane no Real Madrid já tem mais títulos do que derrotas. Ele tem 3 títulos já no comando do Real Madrid. 2 derrotas apenas. O Zidane, antes de ser técnico do time profissional do Real Madrid, ele era técnico do time de base, né, também. Do Real. Então ele já tava. Mas olha, tem 3 títulos e só 2 derrotas. Quantos jogos? E o pessoal falava que o elenco do Real Madrid era limitado ainda. Mas são vários. Com o Rafa Benítez. Pra ter 3 títulos não pode ser poucos jogos, não. Bom, mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Eu sou o Davi Henrique, de Timóteo, Minas Gerais. Eu queria falar o Domênico. Quando o gato recebe carinho, ele levanta o rabo. Você levanta o rabo também. É nóis, mano. Eu já tinha falado isso aqui. Junto. Olha o jeitinho do cara, Ele me conhece também. É verdade, ele me conhece. Só que o rabo tá na frente. Ah, é ao contrário também? E levanta, hein? Esse gato teve uma mutação. Vem pegar aqui, ô trouxa. O rabo tá na frente aqui, ó. O Aguinaldinho foi pegar. O rabo é tão grande que vai pra frente. Aguinaldinho, isso aí é só fala também, ó. Campanha do Zidane. Outro trouxa aí. 53 jogos, 40 empates, 40 vitórias, 11 empates, 2 derrotas, 3 títulos. Caraca, absurdo. E os caras falavam que a culpa era do time ainda, quando era o Rafa Benítez. Olha, sobre eu não sei, mas eu acho que deve ser um dos treinadores hoje. O começo dele o maior, o melhor retrospecto, talvez, da história do futebol. Mas então, só não chega aos pés do Cuca, né, o Zidane, né? Por favor. Então, mas quando você contrata, por exemplo, um cara desse... O que é ouvinte? Olha o que o Cuca fez, cara. Mas quando você contrata um cara como esse aí, um Zidane, um Guardiola, tá certo? Pra pegar aí um time como um Real Madrid ou Barcelona... Desculpa, com todo respeito ao aproveitamento do Zidane, ele não tá fazendo mais do que a obrigação dele. Você pega aí o time do Real Madrid, Que é o quê, velho? Duas derrotas, imagina, mano. Mas é que tá, Domênico, pega contra quem foi. O elenco do Real Madrid, hoje, proporcionalmente falando, é só, talvez, pior do que o do Barcelona. O Real Madrid é melhor que o Bayern. Ele pegou, é melhor do que o... A Champions, ele Domênico, pega é obrigação, time bom lá, Paquito. Pô. Time bom, o dele é melhor. O dele é melhor. Os você outros ali, são bons. Ó, você tem ali, ó, o Carvajal... Só duas derrotas, cara. Tá certo, você pega lá o time dos caras lá, o Carvajal é mais ou menos, então. Mas tá bom, perto do que tem aí na Europa também, lateral direito é uma carência mundial. Você tem lá o Sérgio Ramos, que é bom zagueiro, mano. Sim. É bom zagueiro, vocês vão falar. O Varane também é bom zagueiro. Lateral esquerdo é Marcelo, bom. Você vai lá, meio campo dos caras, Domênico Gato. Você tem lá Casemiro, o Kroos, o Modric e tem lá o Vasquez lá. É bom. O Lucas Vasquez. E aí você tem lá na frente, lá Cristiano Ronaldo e Benzema. Você tem no banco, não, o Bale é banco. Né? O Bale não tá nem jogando. O Bale tá, acho que, machucado lá. O Morata que voltou também. Tem Morata, você tem o Ramos Rodrigues. Véi, ó, o time dos caras, velho. Você vai falar, mas bem, o cara não tá fazendo mágica, não. Mas são só duas derrotas, mas o cara chegou. O cara não tá fazendo mágica, é obrigação, Paquito. O cara pega um elenco desse daí, tem que ganhar, mas era obrigação do Rafa Benítez também, e os caras falavam que a culpa era do elenco. Então, mas é que tá. Eu não acho o Rafa Benítez tão técnico quanto outros aí que podem ser colocados no patamar de top. O Rafa Benítez é horroroso. Ele é muito ruim, cara. Olha o que ele fez. O Corinthians ganhou do Rafa Benítez, mano. Não era ele o técnico do Chelsea? Então o cara é ruim mesmo, hein? Batemos na cara desse prego aí. Mas o Rafa Benítez teve os seus bons momentos. Ele é um Luxemburgo. Teve um bom momento dele, a gente já não faz nada. Hoje ele não é mais. Você quer um cara que eu acho bom pra cacete? É que é arrogante. Mas o Mourinho é muito bom. É, mais ou menos, né? É muito bom. O Chelsea lá, o que ele fez. O Mourinho também já foi melhor. Encerrado o programa, chegaremos à conclusão de que não tem mais técnico bom. Porque ninguém concorda com nada. Ninguém quer, né? Ninguém acha... Hoje é Guardiola, Cuca. Mais uma mensagem. Boa noite, rapaziada do estádio. Salve, mano. A respeito do técnico aí, como tá difícil no mercado, estamos sem grana, eu daria uma chance pro Osmar Loss da base, pegar uma pré-temporada aí legal. Contrataria uns 3 reforços, um zagueiro, um meia e um atacante. Podia ser até o William Potker, Diego Souza e o Bruno Rodrigo do Cruzeiro. O que você acha? Abraços, Rafael Borges da Penha. Ó, mano, pra te falar desses nomes aí que você citou aí, eu gostaria do Diego Souza. O Potker, apesar de ter feito bastante gols aí no Campeonato Brasileiro, e de fato ele fez mesmo, mas eu não sei se jogar uma camisa 9 pra ele aí, se já... Talvez ele assumiria esse BO e falar, deixa que eu resolvo essa parada aqui. O Bruno Rodrigo eu não gosto, não. Difícil, né? Mas o Bruno Rodrigo pro zagueiro que o Corinthians tem. Ah, lógico, velho. Com certeza, velho. Porque não tem nada pior do que alguém fedido, né, velho? Não tem nada pior do que alguém mal cheiroso. Nossa senhora, velho. Nossa. Que é isso que você tá fazendo com a mão aí atrás do Rudy, ô Mota? Nossa, o Rudy é meio catinguento, velho. O Rudy, o que ele faz? Ele volta da academia, ao invés dele tomar um banho, ele pega um pano úmido e passa na axila. Rudy Landucci, ouça essa minha dica, porque a Bozano salvará a sua vida. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Igual o Cristiano Ronaldo? Ou aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Por exemplo, você vai levantar o braço agora no metrô, no busão, no trem, você não vai matar quem tá embaixo. Todo mundo vai olhar pra você assim, quando você levantar o braço, você vai estar com aquela camisa sequinha, vai estar cheiroso. Você vai ser a sensação da onde você estiver. Pode ser a sala de aula, pode ser a academia, pode ser no trem, no busão. Aonde você estiver, você vai ser a sensação. Você vai ser o cara mais cheiroso do recinto, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. seja qual for o seu momento extremo, Bozana Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E ó, ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Tem que falar a frase, tá legal? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Lembrando, olha, já temos aqui o primeiro cliente aí a fechar, primeiro ouvinte nosso, a fechar o resort do Estádio 97 aí pro ano que vem. É o Fernando Eduardo Aquino da Silva. Fechou hoje. E vai ser estranho. Boa. No Ninho. Aí você fala, o que você tá falando já do resort? É, cara, o ano que vem fazemos 18 anos de programa e já antecipamos toda a programação, inclusive o resort do Estádio 97. E até o dia 31 de dezembro, quem fechar o resort do Estádio 97 na Lotus Travel, paga o valor de junho deste ano, ou seja, paga o valor do resort passado. Ligue lá, 2896-4665, 2896-4665, resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho, lá no Bourbon Spa Resort, em Atibaia. Fala, estranho. Ô, Sombra, eu como, uma perguntinha aqui, eu como ouvinte, se eu fizer o merchan, eu ganho o kit da Bozano também ou não? Aí é um assunto seu com um humano, aí, cara. Mano? Eu não posso responder aqui, nessa questão. Uma ideia, ficando parceiro. Olha, mano, aqui, ó. Sinceramente, cara. Sinceramente. Não tá nada, que isso. Nada, cara, é parça. Eu te concederia esse kit, cara, mas infelizmente é só pra ligações via telefone. Ah, não, só de brincadeira. Mas eu faço um merchan bonitinho aqui. Então fala aí, deixa eu ver se você me convence. Finge que tá no telefone. Tem que fingir que tá no telefone, né? É. Vai, vai. Abafar não. Fazer do jeito certo. Fala então, rádio, vamos ver. Né? Ó, só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Foi bem. Olha, foi meio mandou bem, mandou bem. O de Maria é engraçado, né, velho? Eu vou abrir uma exceção. De Maria, vou abrir uma exceção. Que eu sou de Maria. É só futebol que é igual, cara. Vou abrir uma exceção. Você ganhou então o kit top da Bozano aí também. Então, beleza. Só que você vai ter que buscar amanhã porque tá tudo fechado. Sem problemas. Tá bom? É, amanhã ele pega. Mas levou então, levou um kit top aí. A gente solta um pitbull lá no fundo. É, amanhã. Você vai buscar o prêmio lá no fundo. O prédio da Avenida Paulista que a gente tem um cachorro, cão de guarda. Putz, o cachorro já aprendeu a fazer xixi na caixinha. O nome do pitbull é Guinha Azul. Não, os caras estão falando ali. Vamos ao telefone, última participação da noite no oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Só nos pinballs. Caramba. Ó. Que flipper é esse que eu não lembro? Ah, não tenho a menor ideia. Nossa, tá bem... Bora aqui. Nossa. Roller Games. Roller Como? Games. Roller Games. Caraca, hein? Alô. Alô. Alô. Caiu, alô. Hein? Não falou tchau. Alô. Próximo. Alô. Próximo. Vamos pra próxima. É. Alô. Alô. Quem fala? É Bruno. Ô, Bruno, tudo bom? Consegui, baralho. Conseguiu. Bruno do quê? É Bruno B. Pontinho Cavalcante. Boa, quantos anos você tem? Eu tenho 29. 2.9. E o bairro? É, eu sou da Penha. Penha. Aí é? É nóis, eu moro ali no Ticoatira. Eu moro no Ticoatira, ô Benja. Porra, do lado, você mora faz tempo aí? Ah, desde que eu nasci. Que ano você nasceu? Eu, 1987. É o bairro do Sombra, esse aí. É, mas eu morei antes. Cara. Não tenho nada a ver com o bairro. Como não? Simpático, como não? O bairro da Penha. É, então. O simpaticíssimo cê, bairro cê da Penha. Você vivia lá, pô? Um dos mais antigos. Hoje não de São mais, Paulo. Né? Não, é. É, mano. Eu ia muito ia direto lá. Num processo de resgate. Resgatou, é? Resgatei, salvei vidas. Vida. Você canta. Salvou vidas. Salvou. Pera, vidas ou vida? Vida. Salvei uma vida. Ah, uma vida. Uma alma. É. Perturbada. Fiz meu papel perante Deus. Tá, já tem um lugar no céu. Tem um lugarzinho no céu. Então tá tudo certo. Ô, velho aí, qual que é não, o. Ele não deu nome. Já falou. Qual que é o nome? Qual que é o time? Pera, qual que é o nome? Já falou o nome dele. Qual que é o nome dele? Então, pera aí, qual que é o nome? Bruno. Bruno o quê? Ô, Bruno. Bruno o quê? Bruno Cavalcante, porra. Você não tá ouvindo o programa? Peraí. Não, mas ele falou Bruno B. Solta o hino do Verdão aí. Ele não falou. B. Pontinho. Que se dane, você perdeu essa parte da foi. O que é B. Pontinho? Mas por que B. Pontinho? Vocês querem saber agora? Aos 45 de um tempo agora. Eu tenho um azar maldito de ter falado B. Pontinho e caiu a ligação. Então eu não vou falar de novo meu sobrenome. Viu? É que na outra vez caiu a ligação dele. Ah. Ele tá com medo que caia. Bepontinho pode ser aquela coisa que a gente gosta das minas. É. Ele não fala o nome. Pode ser Bento. Também pode ser aquelas coisas que a gente gosta dos minos. Não, você não. Eu gosto dos minos. Bepontinho. Ô velhinho. Nossa, mas não falei fala isso. Fala aí, Dudu. E aí, rapaz, e esse entrever aí do presidente com a... A mulher lá, a Leila. Briga. Não é briga. É um entreveiro, ainda não é uma briga. É uma briga, né? É só uma discussão. Mas é declarado. Ô, Domênico, quando chega assim na mídia, porque a coisa tá. Ah, não sei. Tá nada. Se fosse só um boatinho. O foco principal é que ela se colocou como sócia há muito tempo do Palmeiras. E o Paulo Nobre falou que ela não é. É que o Paulo Nobre, para se candidatar o cargo de conselho, o conselho tem que ter um sócia certo tempo de casa. Exato. Ela, e o Paulo Vinícius Coelho, né? PVC. Exatamente, PVC. Em postagem hoje, ele reproduziu uma entrevista que ela deu... A Leila. Ao Diário de São Paulo em setembro de 2015. Fala aí. E nessa entrevista, ela diz que acabara de se tornar sócia do Palmeiras. Setembro de 2015. É. Eu não confio nela, já que ela acabara de se tornar sócia do Palmeiras nessa. Mas sócia do clube, ela né? Ela disse que ela nunca ia se candidatar, que ela tava com o Paulo Pobre. Dois meses depois já mudou. Então, gente, sócia do clube, né? Não avante. Era só um pouquinho, mas. Sócia do clube. E aí tem que. Segundo o Paulo Nobre, tem que ter uma certa, um certo tempo lá dentro, tipo, não sei, seis, você sete... Você pode ser candidato, dois mandatos. Ganhar, hein? É, então. Você, pra ser candidato lá no Palmeiras, a presidência... Dois mandatos. Não, a presidência você não. Precisa... Ao conselho, primeiro, você tem que ter um tempo de casa. Não, você precisa ter tempo de casa pra poder ser candidato ao conselho. Ao conselho, sim. E depois são quatro... E depois de conselheiro, você precisa, acho que são... Quatro anos, dois mandatos. Dois não, mandatos, você tem que ter dois mandatos de conselheiro. Dois mandatos. Você tem que ter dois mandatos de conselheiro. De conselheiro. Mas são cinco anos pra poder ser conselheiro. Sim, são cinco anos. Você precisa de dois mandatos de conselheiro. Não, pra ser conselheiro. Pro primeiro mandato, precisa de cinco anos de sócio. Você tem que ser sócio do clube. E sócio você tem anos. O conselho. Isso. Conseguiu, tenta a reeleição. Se conseguir, você tenta presidente. É isso, exato. Não é? Então. Mas, ô Benja, mas também de certa forma, é assim, tudo bem, há um medo, lógico, é briga de cachorro grande. Mas você não vai que medo? Qual que é o medo aí? Ah, não sei, acho que tem muito de política de ego envolvido aí, né? Acho que, não, mas eu... Sabe, o ego. Pô, puta. Então, uma das grandes restrições, Domênico, é que a torcida do Palmeiras aí alega que ela não torce pro Palmeiras, que ela é flamenguista. Vascaína. É... Vascaína ou flamenguista? Não, vascaína. Falaram pra mim vascaína. Pra então, mim. Nessa enfim. Entrevista... Mas aí, mano, tá, ainda mas... nessa mesma entrevista do Diário de São Paulo, ela na entrevista disse o seguinte... Você vascaína, ela tava no Palmeiras? É isso que eu fico perguntando. O Diário de São Paulo perguntou, você era vascaína antes? E ela, pro Diário de São Paulo, teria respondido: minha família toda no Rio de Janeiro é vascaína. Mas virei palmeirense porque estou com meu marido há 31 anos e ele me passou toda essa paixão. É, então, cara, o pessoal pega no pé, sei lá. E ela é uma pessoa bem sucedida. É uma pessoa bem sucedida. O que não quer dizer que quando ela assumisse talvez uma presidência, que ela seguiria talvez exatamente, os mesmos passos. Exatamente. Mas eu acho, Domênico, que a partir do momento... Só desculpa. Fala. Diga. O menino aqui, que é o locutor até da Arena, que ficou amigo da avó, 8 anos para você poder se candidatar. O que são 5 é para você poder voltar, tem que ser 5 anos de sócio. Obrigado, então, voltar. Mas, então, tentar impedir talvez uma candidatura de uma mulher que pode concorrer daqui a 8 anos, nossa, eu acho que é muita ganância. É 2023, hein? Mas a questão é... nem 2021, é 2023. É que eu li que ela alegava que já é sócia há muitos anos. Não, mas tudo bem, Sombra, que seja agora. Ela se ela é 2015, então não é há muitos anos. Ela falou que ela se tornou sócia aí recentemente, etc. Beleza. Mas, Domênico, daqui a 8 anos, quando ela tiver chance de se candidatar, não é que ela vai ser colocada ali por alguém, tá certo? Não é que ela vai ser rotulada como a próxima presidente. Ela vai ser eleita. Ela terá que ser eleita para entrar no cargo. Exatamente. E por que não? E por que não deixar a pessoa que tem o tempo que ela vai ter ali de 8 anos concorrer? Ó, eu acho que é de uma ganância, é de uma mesquinharia sem tamanho. Vamos deixar o Bruno dar a opinião dele, mesmo aí, porque Bruno? É a última ligação de hoje. Ele precisa concluir o raciocínio dele para encerrar a participação, né, Bruno? Por favor, conclua. Então, eu acho que, assim, estão querendo conturbar o ambiente do Palmeiras. Não é papo de torcedor, mas eu acho que, assim, não estão arrumando assunto no futebol e aí estão trazendo à tona uma briga que é interna do Paulo Nobre, até porque o Paulo Nobre já nem é mais presidente. Mas se é tão interna, por que ele deu entrevista? Não, na verdade é assim, o Paulo Nobre... Você é tão interna porque ela deu entrevista. Não, não foi, não tem nada de mídia aí não, hein? Cara, não tem como. Essa coisa de querer jogar na imprensa a culpa disso, peraí. Isso aí tá errado. Nesse caso não tem... Quem tá indo até a imprensa é a própria Leila, o próprio Paulo. O Palmeiras, ele atrai coisa ambiente conturbado, é incrível. Ela disse que era sócia desde o ano passado. De sócio-torcedor ou do clube? Ela fala do clube... Porque eu lia do PVC aí, eu não fico a entrevista que ela deu, ela fala que ela é sócia do clube há muito tempo. Então, porque se for sócio-torcedor é outra coisa, né? Sócio-torcedor não pode. Não pode votar. Não, eu tô dizendo, mas é outra coisa. Ser sócio do clube. Isso. Pra ser eleito, presidente. Sócio do clube, não sócio-torcedor. No Diário de São Paulo. Sócio-torcedor é outra coisa, né? A reportagem perguntou: você pensa em ser presidente do Palmeiras? Resposta: existiu muita especulação sobre isso, mas eu nem posso ser presidente agora. Acabei de me tornar sócia e o estatuto determina que o candidato precisa ter sido conselheiro por pelo menos 2 mandatos. E tem outra, não tenho tempo para me dedicar à presidência. Prefiro apoiar presidentes como o Paulo. Então ela está que querendo... Que ano que ela falou isso? Ano passado. 2015, né? Então, agora já muda. Então, como que quer se candidatar ao conselho? Então, se ele que tem que ter 8 anos de casa. Eu não confio nela. Não. Então ela mudou rápido. É, exatamente. Quem está conturbando a mente, então... Agora, olhando e analisando essa declaração, desculpa, então eu preciso entender aqui a coisa de uma outra forma, hein? Pelo menos você leu aí. O ano passado ela falou uma coisa, está do lado do cara, tal, aquela coisa. E hoje já quer ser presidente. Falou que no ano passado não queria e agora quer... Eu entendo que nesse meio, qual é o problema, as pessoas mudam. Não, tudo bem, Bernardo. Mudar de ideia, você pode mudar. Mudar de ideia, a pessoa pode mudar a qualquer momento. Você não tem a dúvida disso, né? Mas é estranho, né? No mundo do futebol, na política principalmente, olha, a coisa muda de uma hora para outra. Ele permanecer durante muito tempo de uma hora. Mas eu acho assim, ô Benjamin e meus amigos, eu acho que aí é mais uma vaidade, egos exacerbados do que qualquer outro tipo de coisa. Mas o que leva uma pessoa a querer ser presidente do clube se não é vaidade e ego? O que leva... Olha, Sombra, se de repente a pessoa... Aí é uma minoria, vou dizer, tá? Porque ninguém quer ser presidente. Se o cara tem muito dinheiro e quer ajudar o clube, das minorias. Ele pode tentar de uma forma... Se eu vou ser presidente, eu consigo ajudar, então vou ser presidente. Não, eu sei. Talvez só nesse aspecto. Mas ninguém tira de mim. Tirando isso, Sombra, a mim é só ego. Não, mas ninguém tira de mim. O cara ser presidente de alguma coisa é ego do negro. Ninguém tira de mim. É uma ideia que eu tenho. Então, alguém quer ser presidente de clube é porque tem vaidade e ego. Não tem dúvida. Pra mim também. O cara chegar e falar, eu fui presidente do Palmeiras. Eu discordo. Por que não, Benjamin? Qual outro? Você quer ser presidente pra quem, não? Vai. É. Não é a vaidade, faz parte. Todo ser humano tem vaidade. Você não pode deixar. Uns mais, outros menos. Não, uns têm só a vaidade. Agora, você cresceu, você tem uma paixão por um time de futebol. Quantos nós temos paixão pelos nossos times? Então, desde que era criança. De repente... Você vê com a possibilidade de ser. Você tem a oportunidade de ser presidente. Fala, caraca, desde criança que eu torço, de repente eu sou presidente. Já pensou em ser presidente? Não, eu tinha um sonho. Mas depois que eu virei conselheiro, que eu entreguei o protocolo, eu não quero saber disso nunca mais. Mas eu tinha um sonho de ser presidente do Corinthians. Aí o que acontece? Você tem, fala, pô, imagina que tesão, você é presidente do teu clube. E você consegue fazer... Por exemplo, o Paulo, ele deve estar super feliz, porque o cara que é fanático, como ele sempre foi, e deixou o Palmeiras nessa situação... O pior é quando deixa ruim, né? É uma satisfação pessoal. É que o ego dele, a vaidade dele, são do tamanho da torcida do Palmeiras, gigante. Então esse é o problema. Agora, é legal pra caramba, é uma satisfação pessoal. Não é só o ego, não. É que aí a pessoa chega lá, aí gosta do poder... Você ia me atender se você fosse presidente? Quando eu te ligasse? Não, nem mas você só ia ligar com problema. Não tem a possibilidade de eu não te atender, porque você estaria lá, provavelmente, em algum cargo. Olha! Imagina eu indo conversar na Gaviões, velho. Óbvio. Mano, amigo, vai lá na Gaviões, tá com problema. Pensou, quebrando pau lá com os caras, mano. Não, tá bom. Bruno, vem pra resolver o BO aí, qual que é a treta aí? Ô, Bruno, quer mandar abraço, velho? Os caras estão na porta do meu apartamento, acampando. Na verdade... Quero mandar um abraço para todos vocês aí, eu sou fã de todo mundo. Acho que eu posso dizer em especial aí do Benjamin e do Mano. O Benjamin eu acompanho lá desde a época que ele fazia as entrevistas lá no portal. Muito obrigado. Acho ele um dos caras mais fantásticos que tem aí, um dos caras mais coerentes, que entende do assunto do futebol. Olha aí, isso, né? Aí, Beijinha. Um saco, mais parcial, ele, né, Dudu? Muito obrigado. Ele fala com convicção e conhece sobre todos os clubes, apesar de ser São Paulino. Nossa, curioso. Mas acho bacana que ele comenta bastante aí de todos os times e ele é bem coerente. Acho que o Benja... E tem um episódio que eu não sabia muito bem quem era, mas eu encontrei ele numa padaria. Um cara super bacana, conversando com todo mundo. Chupa, moto. Ele pagou um sonho pra você? Não, o pior é que assim, eu nem sabia quem era. Eu lembro que eu via ele na TV, na época da Band, mas aí eu não sabia muito bem o nome dele e tal. Eu lembro que eu acompanhava bastante os Eu, Benjamin? Futebol. Ele trabalha em outros canais com o nome de Januário. Bacana, ali na Praça de Januário. Januário. Não, mas é só um abraço pra vocês, eu ouço todo Obrigado, dia, velho. Acho o programa fantástico aí, vocês são pagáveis. E valeu a pena insistir aqui e conseguir falar Boa. Com vocês. Boa, velho. Muito obrigado. E só queria comentar, Dodô, Fala. Rapidamente, assim, achei bem legal, ninguém comentou, passou assim, meio desapercebido na mídia geral, a contratação do Johan e do... A gente Rafael falou no comecinho, Manchete. Eu acho que o Palmeiras tá montando um time bom e pro ano de 2017 pode entregar o segundo Mundial aí pra gente, que é nóis. Eita, lá, interno o cara, velho. O primeiro já foi entregue, né? Mano. Processo de desintoxicação, velho. Fala, velho. Mano. Chupa, vai pro inferno. Obrigado. Chupa, valeu, seu mano. Valeu, mano. Feliz Natal aí. Valeu. Ei, seu estádio 97 no oferecimento de HDI seguro. Você tá lá no teu carro, tá esperando o sinal abrir. Mas às vezes acontece. Tem sempre alguém distraído no trânsito pra encher a tua lata, né? Mas vai ver quem que bateu no teu carro. Você viu? É Ivete Sangalo. Ê, beleza. Você deu sorte, sabe por quê? A Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI e bate pronto. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI bate pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre e até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV Financeira! HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Lembrando, olha, o ano que vem continuaremos com a torcida Estádio 97, hein? Todos nós fazendo aí o Estádio 97, a torcida Estádio 97 no camarote único. Sim, mais sensacional. Mais um garantido pro ano que vem. Agradecer Estranho no Ninho, o palmeirense tá aqui. O clone cover. Fico dando um abraço aí. O clone cover do Di Maria. Não é só o futebol que gosta. Só o futebol. Posso dar mandar uns abraços aí? Sim. Cara, eu sei que tá todo mundo já correndo pra ir embora, tem que mandar um monte de abraços aqui, porque todo mundo tá mexendo. Deixa pra ir mais rápido. Olha a lista. Não, não, isso aqui é o. Nossa, é brincadeira. Rapidão, só mandar aqui, ó. 31, pelo amor de Deus. Não, rapidinho, vou terminar. A lista de aprovação da FUVEST. Vou terminar antes do Natal aqui, ó. Mandar primeiro três abraços, assim, mais especiais, assim, pro meu pai, pro meu irmão. Assim, dois do meu pai e meu irmão, que assim, meu pai, ele ouve o estádio desde que começou. E assim, desde que eu tenho uns 5, 6 aninhos assim, eu ouço com ele junto no carro e tal. Ah. E tô. Então eu sou um ouvinte do Estádio 97 assim, desde o começo. Muito bom. Meu irmão também é um ouvinte, assim, o Marcelo Brandão e o Rafael Brandão. São caras assim que assim me apresentaram o estádio, sou muito grato a eles por isso também. Mostra a estrela de Davi ali pro Benjamin, que ele não conhece. O meu pai trouxe Israel pra mim, pô. Ah, que legal. Então é uma coisa que eu carrego com ele. Pronto, virou amigo agora. Tá vendo? Você podia ter muito mais boiada no programa com essa falsa. Você ferrou. Você mandava meu abraço. Calma aí, rápido. Agora você pode mandar abraço. Para de me bater aí, velho. Um abraço pro Zezinho também, né? Que graças a ele tô aqui também, amigão meu. Lá da SP. Benja, que isso? E só mandar uns abração aqui pra galera aqui, ó, do Los Resenha, do Porco Tug, que.